dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando o podcast Fórmula Full. Eu sou Daniel Gimenez e é com muito orgulho que eu apresento os meus companheiros aqui de bancada. O Wellington Leal. Olá, pessoal. Boa madrugada, boa alvorada, bom crepúsculo. Eu só tenho uma coisa para dizer. A Fórmula 1 voltou, pessoal. Não só a Fórmula 1, mas a MotoGP também. Aguenta o Wellington hoje. Jarbas Camargo, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para todo mundo que está escutando a gente. Mais um final de semana, dessa vez um pouquinho mais recheado, né, que depois de um longo e tenebroso inverno, sem Fórmula 1 ela voltou, juntamente foi com o MotoGP, né. Então tem bastante coisa para falar e, claro, tem NASCAR também. Pois é, né. E o grande, né, nosso gaúcho da fronteira, Gustavo Full. É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todo mundo aí ansioso aí pra falar sobre a corrida, né? Beleza, vamos lá. Vambora. Então, com o apoio do Instituto Ingo Hoffmann, né? Acesse ingohoffmann.org.br. Lembrando que são dois F's e dois N's, né? No nome do grande campeão, o decano, segundo campeão Ingo Hoffmann da Stock Car Brasil. Acesse lá, né? Colabore, ajude uma criança a ter esperança nessa luta, né, contra o câncer, tá bom? Então vamos participar aí, vamos dar esse apoio pro grande campeão. Nossos contatos, né, nós temos o nosso site, né, que você sempre está acompanhando as postagens, é o formulafull.wordpress.com. Temos o nosso e-mail, formulafull1@gmail.com. Temos também grupo e página no Facebook, né, é só você ir lá na lupa e digitar Fórmula Full que aparecem os dois. O Twitter é @DanielGimenez79. O Instagram, @FórmulaFull. Temos também grupos no WhatsApp, né? Um grupo off-top e um grupo exclusivo de automobilismo, em que você participa, né? Colabora para o crescimento aí do conhecimento da galera, tá bom? Respeitando regras de convivência, né? Respeitando limites, tá bom? Dessa forma a gente faz uma coisa bacana, né? Sem apelações, tá? Sem imagens que constrangem pessoas. E a gente tem um grupo legal para debater os mais variados assuntos e principalmente automobilismo, tá bom? Então é isso, nossa intenção é sempre fazer algo que não ofenda as pessoas, né, e que todos se sintam à vontade para estar lá e não se sintam ofendidos de forma alguma, tá certo? Então é isso daí, envie, né, a sua mensagem, né, pelo Facebook para mim, para o Gustavo, para o Jarbão, para o Wellington, pedindo para ser adicionado, e nós vamos adicionar o seu número a um ou aos dois grupos, se você preferir, tá bom? Então, com oferecimento do SEB Taticop de Araçatuba, novos alunos inspiram uma nova escola com esse sistema Grow Up. Começamos então o nosso programa e vamos falar, né, daquela que é uma categoria, né, que está ganhando cada vez mais espaço no Brasil, né? Inclusive o Wellington Leal vai colocar uma trilha sonora hoje, tá? Mas mais à frente, primeiro vamos falar da Xfinity, tá? E Xfinity também, né, cara, que corrida, não, Wellington Leal? Olha, a corrida estava encaminhando para a quebra de um recorde, né? Seria a quinta vitória do Kyle Busch. Mas tinha um pneu no caminho, pneu e a gasolina. A gasolina acabou, o pneu estourou. Aí veio, ia ser a vitória do Daniel Suárez. Ele passou, a gasolina acabou. E aí veio o Austin Dillon por fora. O Kyle Busch tentou fechar e ainda ganhou a corrida. A corrida teve três mudanças de ponta para vencer. Na última volta, cara, é só vendo, palavras não tem como explicar. E o Kyle Busch com três rodas levando o carro e pisando. O Rhodes, ó, ele se superou. E ele ficou puto no final de não ter conseguido quebrar o recorde da Xfinity, né, Jarbão? Ah, com certeza, né, Wellington? É, e também, né, como o pessoal que acompanhou aí viu que a pista de Fontana tá muito, muito ondulada. Os carros não pulavam, eles saltavam alto, sabe? Então até que os pilotos estavam usando o apron, né? Estavam usando a pista de rolamento para desviar das ondulações, principalmente na curva 3. E foi um final de semana que se anunciou que pneus não iam aguentar, e acabou se confirmando, né? Mesmo o Audi terminando em segundo, os pneus realmente sofreram muito nesse final de semana lá. É isso aí, seu Jarbas. É, vale lembrar também que, apesar de ele ter chegado em segundo, ele cruzou a linha de chegada na bandeira branca, no caso, uma volta antes, com o pneu já estourado. Então ele conseguiu dar toda da praticamente meia volta até ser ultrapassado pelo Daniel Soares, né, que no meio da reta oposta acabou o combustível. E praticamente nas últimas curvas é que o Austin Dillon tomou a ponta e conseguiu vencer a corrida, né? Mas ainda assim o Kyle Busch conseguiu fazer praticamente uma volta com três pneus, né? É, e o pessoal até brincou, que falou que lembrou o final do filme Carros, com o Relâmpago McQueen com uma roda só. Não, é. E eu achei interessante o seguinte, né, cara? Se eu contar pra vocês o que aconteceu comigo, vocês vão dar muita risada. Eu assisti a corrida inteira. Imagina. Uma inteira, cara. Nas três últimas voltas, meu amigo, deu um pega pra capar no fundo de casa com os meus gatos e um gato que entrou aqui. Ah, deixava matar. Eu saí, porque eu não tava prevendo que ia acontecer aquilo, né? Eu falei, bom, o cara tá aí legalzinho, vai cruzar a linha. Eu falei, quem sabe um ultrapassa aí no Photoshop, depois eu vejo. E fui lá no fundo apartar a briga de gato, né? Meu amigo, aí fiquei lá, aí eu vi que o gato derrubou a ração, e nisso eu me distraí e só escutei, né, a gritaria na televisão. Cara, vim correndo, eu só vi o buchinho arrastando fumaça pelo pneu. Eu comecei a gritar, não acredito, não acredito, não acredito, não vi. Entendeu? É, olha lá, a risada das onças de fundo. Ó. Eu matava os gatos só de raiva. Filha da puta! Não vi, entendeu? Então essa daí eu vou ficar devendo pra vocês, viu, cara? Assisti, quantas voltas foram mesmo? Vocês lembram? Ah, eu acho que foi 125, né? 150. É, eu assisti 147. Tá? 147 voltas, e aí me acontece isso. Tudo bem, azar de goleiro, né? Tanto tempo assistindo corridas, né? Acho que nunca antes na história deste automobilismo isso me aconteceu. Nessa vital sempre... indústria. Oi? Nessa vital indústria. É, nessa indústria vital, né? É. É, pois é, né, cara? Nunca na história dessa indústria vital isso aconteceu comigo, mas felizmente, né, ou felizmente, eu consegui salvar os gatinhos aí da carnificina que tava lá no quintal. Sabe o que é, cara? Você compra ração boa pro teu gato, né? Aí aqueles gatos, todo mulambento de rua, vem querer pegar. Cara, os malaco. Hein, Dani? Na crise, quem sobe primeiro são os bichos. Sim. Né? Bom, dando as posições então da corrida, né? O primeiro colocado que eu não vi cruzar a linha de chegada foi o Austin Dillon. O segundo que eu também não vi cruzar a linha de chegada, né, foi o Sr. Kyle Busch. E o terceiro que eu também não vi cruzar a linha de chegada, Darrell Wallace Jr. Tá? E o Daniel Suarez foi o quarto, Elliott Sadler o quinto, Kevin Harvick sexto, Brendan Coggan sétimo, oitavo Kyle Larson, nono Brendan Jones e décimo Justin Allgaier. Ô Dani, só para também falar, o Wallace Jr. não conseguiu passar na inspeção. Por que não passou? Alguma não, não, tinha altura, não tinha altura mínima. Ah, eu falei pra você que era alguma medida? Eu vi à tarde um papo desse. Bom, então é isso, gente. A próxima etapa, então, né, da Xfinity, tá, será no dia 8 de abril. Lembrando que este final de semana não tem atividade na NASCAR, né, porque é a Páscoa, né, então tradicionalmente os pilotos aí, né, são liberados para passar com as famílias, tá bom? E a próxima etapa, então, dia 8 de abril, é a etapa chamada O'Haley Auto Parts 300, no Texas Motor Speedway, tá bom? O'Haley! Wellington Leal, então quer dizer que pintou carro de Superman, lutou contra tudo e contra todos, e o senhor JJ venceu mais uma nesse ano? Na realidade, né, tinha o Batman também, mas o Dale Jr. não apareceu a corrida toda. Inclusive, se eu não me engano, ele já teve vitória em Fontana. É uma corrida, uma prova da NASCAR, que geralmente quem economiza gasolina geralmente tem uma grande chance de vencer. Mas os pneus não deixaram acontecer esse tipo de estratégia, porque acabavam antes e sempre estourava o pneu de alguém, aí dava bandeira amarela, todo mundo corria pros pits. Inclusive, foi isso que determinou o final, porque o Harvick estava endemoniado, ele liderou mais de 140 voltas, mas o buchinho que vinha em segundo, para desespero de Fabrícia, nossa grande colega, amiga, fanzaça, ela e o filho dela do Kyle Busch, o pneu estourou, gerou overtime, e o JJ foi pra cima com tudo e venceu a corrida. É, cara, e você sabe, cara, que eu fiquei mais impressionado ainda, né, não sei, eu assisti a corrida da Xfinity quase toda, né, como eu já disse anteriormente, mas depois acompanhando aí a Sprint Cup, cara, eu tava com medo de um carro daquele voar naquela pista ondulada. Ô Gerbão, você já deu uma entrada nesse assunto assim, cara? Mas, cara, não tá perigoso aquilo lá pra NASCAR, não, meu amigo? Então, galera, geralmente, vou dizer pra você que os pilotos adoram mais os pavimentos mais ondulados. Mas eu acho que, assim, no caso de Fontana, ele tá merecendo uma atenção especial. Fontana é que tem um recapeamento mais antigo do calendário da Sprint Cup atualmente. E como essa é a única vez no ano que eles correm lá, então provavelmente até o final do ano vão tomar alguma providência, vão investir num asfalto novo, vão recapear para ficar legal para o ano que vem e para os demais eventos também. Eu acho que para a Indy, que corre lá também, já está bem perigoso. Não, verdade mesmo, né, cara? Inclusive naquele gráfico, né, que a televisão tá mostrando da Goodyear antes, né? Cara, extremamente abrasivo, né, meu? Um asfalto que parece aqueles asfaltos de autódromo velho, cara, caindo os pedaços. Tava moendo mesmo os pneus. Principalmente fim da reta oposta, entrada da curva 3, né? Que o pessoal até tomava a linha certinha, né, pra vir pro inside. Mas você viu os carros todos descendo na rolagem. Pra depois subir, sair quase lá no muro na 4. Pra dar uma segurada na onda, porque tava feio. E, Gerbão, o que de melhor aí você viu nessa prova, né? Como você viu aquele acidente do Kyle Larson, cara? Eu cheguei a ficar preocupado, cara. Ele bateu muito forte de frente. Eu acho que uma pancada, assim, pelo menos plasticamente, parecia mais fraca. A gente perdeu o dele Earnhardt, né, cara? Sim, mas temos que levantar as mãos para o céu, né, que a NASCAR ela passou praticamente a exigir safe barrier, né, soft wall pela pista inteira, né? Então essa batida do Kyle Larson me lembrou a batida do Palud em 2013, eu acho, em Daytona, que ele estava na pole, foi igual, idêntico. Quando aquele carro saiu, virou assim, guinou e apontou pro muro de senhor, é agora. Mas aí bateu de frente, acabou com a frente do carro. Todo o impacto foi frontal, né? O carro rodopiou, tirou as quatro rodas do chão, né? Mas o Kyle Larson saiu andando, tudo bem com ele, foi um susto, né? Mas mais uma prova de que a segurança dos carros da NASCAR e da pista também estão caminhando muito bem. Claro, o risco sempre existe, mas sempre que é possível eliminar não é, mas evitar o máximo possível, batidas como essa dão a prova, né? E o Ayrton Leal, falando ainda em batidas, cara, o xilique lá da mocinha bonitinha lá, cara, não é proibido aquele negócio de ir na beira da pista e ficar abrindo os braços agora, cara? Então, Dani, acho que a proibição é só pros meninos, porque pra menina lá, tá podendo, viu? Ela é meio nervosinha mesmo, deu uma entrevista e admitiu que ela tem um certo temperamento essa semana. E por aí vai, cara. Eu acho que realmente ela tinha razão, porque o Casey Kane, ele abaixou quando ela tava ultrapassando, ela foi pra baixo. Ele desceu junto, ela tava um pouquinho na frente, ele fez questão de voltar na traseira dela. E ela voltou, e naquela velocidade era muito perigoso. E ela deu umas alfinetadas nele ainda na entrevista, falou que ela entende a raiva dele, que ele deve estar passando por momentos difíceis na equipe, porque ele na Hendrick, ele é muito contestado pelos fãs, ele tem um carro excelente e não consegue bons resultados. O Chase Elliott chegou agora e já está andando muito bem, virou prova, andou no top 10, foi muito bem, e o Casey Kane ainda faz uma cagada dessa, atrapalha os outros. uma exposição negativa. Ela tem razão de ela tá ficar nervosa mesmo, mas é, isso é NASCAR, né? Depois ela devolve. Cara. Pode falar, Gustavo. O fantasma Casey Kane, né? Na verdade, como foi divulgado da outra, quando eles implementaram isso, a impressão que tinha é que eles iam ser muito enérgicos, né? Com relação a esse tipo de comportamento, né? Tanto que inicialmente a orientação, e permanece, né, é que os pilotos permaneçam no carro e apenas baixem a telinha, aquela do que fica no vidro do carro, né, onde ficaria o vidro. E eu acho que no mínimo eles vão botar ela em probation aí por um tempo para não passar totalmente branco. Não acredito, sinceramente, a forma da seriedade como eles trataram isso logo que deu aquele problema do Tony Stewart, eu acho que eles seria uma grande mancada eles não fazerem absolutamente nada, né, sobre essa situação. Outra coisa também é que nessa corrida o Jimmy Johnson, ele ultrapassou o Dale Earnhardt Sr., né, com 77 vitórias, né. Aí uma mais um Eric Von Draxler. Mais um número aí para a carreira dele, né? Eu gostaria de dar só a tabelinha aqui dos mais vitoriosos, tá? Então, Dale Earnhardt Sr. tá com 76 vitórias, teve 76 vitórias, né? Jimmy Johnson, 77. O Cale Yarborough, 83. Darrell Waltrip tem 84, junto com o Bob Allison. E Jeff Gordon tem 93 vitórias, David Parson tem 105 e Richard Petty tem 200 vitórias. Nossa! O Richard Petty conta até quando ele corria de carrinho de rolemã, né, bicho? Não, naquele tempo, Dani, eles corriam corrida regional, ganhava corrida. Todo tipo de corrida eles corriam. E era tudo contado? Tudo contado. Tudo contado. Tá certo. E agora, cara, deixa eu dar as posições aí, então, da corrida, né? Jimmy Johnson, então, venceu, né? Em segundo, Kevin Harvick. Terceiro, Denny Hamlin. Nossa, falei Denny Hamlin muito mal, hein? Denny Hamlin, agora sim. Joey Logano foi o quarto. Rick Stenhouse Jr. foi o quinto. Chase Elliott, sexto. Kyle Edwards, sétimo. AJ Allmendinger, oitavo. Nono, Brad Keselowski. Décimo, Jamie McMurray. Tá bom? Esses foram aí os 10 primeiros. Mas, Wellington, pega lá o nosso WhatsApp, cara, né? E coloca aquela mensagem, né, que o Thiago Fischer, né, enviou pra gente. Tá aí na sequência a terceira mensagem, né? É um recadinho que ele pede pra lembrar do Eric Von Draxler aí. Coloca. Daniel, na gravação vamos lembrar aí de duas situações, né? O nosso amigo aí, Eric Von Draxler, né? Afinal, o nosso Jimmy Johnson ganhou aí, então chupa Eric Van Draxler. E outra aí, comentar sobre o Big One do grupo aí. Abraço. Wellington, coloca a primeira parte da resposta então, que tá lá no finzinho das nossas mensagens. Ah, pode deixar. Lá vai. É um pássaro? É um avião? Não! É Jimmy Johnson! Esse áudio aí foi parar lá no Bandeirada, viu, essa semana. Eu só quero ver como o Eric xingou este aqui que vos fala. Tá? Deve ter xingado pouco, hein, galera. Isso vai dar morte ainda, mano. Ele vai mandar a gatinha, né? A Yuka. Né? Aquela gatinha lá é perigosa, velho. Ela vai entrar nos seus sonhos. Ela é pet do Fred Krueger. É. Ela tá jogando, né, através de poder da mente, né, jogando gatos aqui dentro pra atacar os meus, essa safada aí. Bom, e teve também um episódio do Big One, né? Pro amigo que tá ouvindo aí não sabe o que é o Big One, né? Como nós carinhosamente apelidamos o nosso companheiro aqui de podcast, o Wellington Leal. Né? Ou como se fosse um micro, né, Fiote? Você é pequenininho, né? Você pode falar de ninguém, cara. Mas você é nosso Big One, né? Aí, Big One, daqui a pouco vai aparecer outra coisa, Big One também. Cara, melhor ficar quieto. O Big One com Micro One. Ô Gustavo. Oi. O que você tem a comentar? A criatividade humana não tem limites. Jarbão? Eu concordo com os relatores, então. Né? Não vai ter golpe, Jarbão? Não vai ter golpe. Hashtag não vai ter golpe. Vai ter um golpe de karatê, viu? O Ayrton Leal, né, por razões físicas e paixão por automobilismo, ganhou o carinhoso apelido de The Big One. Bom, gente, vamos. Big One é meu bíceps aqui, viu? Ai, meu Deus do céu, agora ele vai postar fotos, né? Vai tirar selfie. Da última vez que ele tirou selfie com o bíceps, não era o dele, não, era do outro cara do lado. Ele só se colocou o braço assim, que eu fiquei sabendo. Bom, gente, vamos dar então a classificação do campeonato ou já vamos falar do Chase, hein? Olha, eu acho que a classificação é o Chase, né, cara? Começa pelas vitórias aí, né? Quem já tá no Chase. A classificação é mais simbólica, né, cara? É. Eu acho que já tem que lembrar quem tá no Chase e o restante em pontos que tá na sequência, né? Tá, então vamos fazer assim, então. Então vamos analisar aqui, né, o grid do Chase, né? Então você tem os vencedores de corridas, tá? Então, obviamente, Jimmy Johnson, Kevin Harvick e Denny Hamlin, né, estão aí na frente, Brad Keselowski também, tá? E aí vem na sequência Kyle Edwards, Kyle Busch, Joey Logano, Kurt Busch, Dale Jr., Austin Dillon, Martin Truex Jr., Jamie McMurray, Eric Almirola, Rick Stenhouse Jr., Matt Kenseth e Chase Elliott, tá? Essa é a sequência aí do Chase, tá bom? E o namoradinho da Danica, ó, o Rick Stenhouse, conseguiu uma boa colocação, se não me engano, ele foi quinto colocado nessa corrida, foi muito bem. A Roush tá precisando de uma boa classificação, foi muito bem em Fontana, cara. E tá namorando mesmo? Firme mesmo, cara? Tá firme, cara, tá firme. Tá junto e misturado ali, hein? Não, e ela deu até uma tirada de cara, com a cara dele. Ela tava dando uma entrevista, se não me engano, pra um podcast ou uma rádio, e perguntaram quem que é mais rápido entre vocês, quem é o melhor piloto entre você e o seu namorado. Aí ela perguntou, melhor piloto que segue as regras ou que anda mais rápido entre dois pontos com o carro? Eles falaram, não, mais rápido com o carro. Ela, claro que sou eu. Tirou o cara legal. E ele chegou na NASCAR e ficou na frente dela, né? Fazer o quê? É, né? Claro que não é ela, né? Sabe? A Danica, essa parte que é ruim nela. É uma arrogância, né, cara? Uma arrogância pra reclamar com os outros, é aquela coisa toda. Eu acho que é mais um escudo, né, cara? Porque ela sempre foi a mulher em um ambiente masculino, então ela não podia ser a legalzinha, né? Ela Nanica. Sempre foi. Ela se. Nanica, parece a Mônica, tão nervosa, né, cara? Cara, entra no carro e solta o sapato, bicho. Não precisa aparecer a Mônica fora. E outra coisa que tem que se levar em consideração nesse episódio Casey e Danica foi que, olha. Eu não sou muito fã dela. Não sou, não gosto. Ela tem esse paviozinho curto. Sempre tá se traçando com um e outro na corrida. Mas no lance deles dois, foi 50-50. Ela subiu, ele desceu, acabou dando um que dando. É, foi isso que eu tive a impressão também, né, cara? Isso. E assim, Jarbão, você não acha que existe, né, um aproveitamento dela pelo fato de ser mulher para se meter em situações aí que em outras... Né, se fosse outro piloto, já tinha levado um supapo no meio da orelha? É, com certeza, como a gente... É uma norma, vamos dizer assim, né, que mulher a gente não bate nem com rosa. Né? Mas aí ela não vai chegar e jogar um capacete em alguém, né? É, eu espero que não, né? É, pelo menos é o que a gente aguarda. Ela é baixinha, ela é esquentada, isso todo mundo sabe. Outro ponto aqui que tem que ser levado em consideração, né, que o Gustavo falou aqui agora, né, que a NASCAR adotou esse processo de que nesses casos de acidentes, a única coisa que o piloto pode fazer no primeiro momento, tá, ele pode se soltar do cinto, tudo bem, e pode baixar, né, a cortininha ali, o window net, mas ele não pode sair do carro, né, foi isso que a NASCAR adotou como regra, ok, por causa do incidente lá com o Tony Stewart, que acabou atropelando o menino, né. A questão é, se a equipe médica lá, o socorro chegou e ela saiu do carro e foi reclamar depois, é uma coisa. Agora, se ela saiu do carro antes da equipe chegar, aí tá sujeita a multa, a probation, a todas essas coisas aí. Mas, Gerbão, mesmo com o cara já tendo chegado e ela sair, cara, ela tá entrando na faixa de rolamento da pista de corrida, ela tá se colocando em perigo e colocando também os demais em perigo, né? Então, não seria o certo não entrar de forma alguma na pista? É, então, isso já é uma coisa assim, muito comum deles. É aquilo mesmo, não gostei do que você fez e eu vou, de alguma maneira, expressar o mais rápido possível, certo? Eu acho muito covardia isso, meio que joga a torcida contra o piloto, sabe? Mas essa ceninha, Dani, faz parte do teatro da NASCAR. Só vê isso na NASCAR e já faz parte da... É que nem porrada no rock, entendeu? Mesma coisa. Mas se eles querem eliminar, então elimina de uma vez, né? É. Também a NASCAR não pode ficar com assim, aí nada acontece. Entendeu? É que na verdade tem assim, ó, tem um meio a meio entre deixar rolar e dar uma puxada. Uhum. Entende? Então, eu acredito que eles vão avaliar dessa maneira. Se ela saiu do carro sem ter chegado a equipe médica ali para socorrer ela, pode ter certeza que vão bater um martelo contra ela. Agora, se for depois, aí já é um teatro, já dá uma mídia, já dá um holofote. Exatamente. Entende? Primeiro, então, chega o médico, vê, faz o exame de sanidade mental, que não vai entrar na frente do carro, aí libera, citação, vai, reclama. É mais ou menos. O que eu fico pensando, né, no Stock Car, né, gente, nada preconceito contra alto, contra baixo, mas você vê lá o Ricardo Maurício, o Max Wilson, somar os dois, não dá meio guarda civil, né, em altura. E eu fico pensando, um cara desse chega peitando gente que a Dani peita os pilotos aí, vai peitar o Thiago Camilo desse jeito na Stock Car? Ali eu vou tomar de assalto a pergunta que tu fez pro Jarbas, tá, com relação à Danica. Cara, eu acho que não é bem por aí esse lance da Danica. Eu acho que ela aprendeu a se proteger dessa maneira. Isso vem desde da Indy, né? Tipo, pra deixar... para os outros não subir em cima, sabe? De fazer o que quer. Eu acredito que ela tenha pegado esse cacuete aí de dar uma de chihuahua, ficar latindo na volta ali do piloto, mas para tentar se proteger, para, enfim, em vez de chegar e bater, ela faz aquela ceninha dela lá e tal. Um jornalista perguntou pro Brian France, né, a respeito dos fabricantes, né? E ele comentou que tem alguns fabricantes interessados em ingressar na NASCAR, só que principalmente pelo sucesso da Toyota, né? E o retorno que eles têm nos Estados Unidos. E só que isso vai acontecer justamente quando for a hora. Então tem muitos rumores e tal, e em vez de ele enfiar o pé no freio, não, ele tocou uma lenhazinha. Então provavelmente aí, daqui uns anos, é capaz de a gente ter uma novidade. É, negociação, né? Se chegar num termo comum, né, que agrade a todos. Sim, sem contar que, falando nesse sentido aí, desde a saída da Dodge, meio que ficou um espaço vazio, né? Porque atualmente só tem três categorias. E sempre foi uma coisa meio tradicional ter, assim, ó, de 4 a 5. Né? Mas, claro, é crise econômica, então o pessoal se reinventa da maneira que pode. Mas acredito que no futuro alguma montadora vai ocupar esse espaço que era da Dodge, como pode ser também a própria Dodge de volta. Talvez, né? Próxima etapa, dia 3 de abril, STP500 Martinsville Speedway. Tá bom? Então a F-50 vai correr no Texas e a Sprint Cup em Martinsville, né, Wellington? Isso, aquele, como diz o mestre, o oval mais curto que telegrama de pêsames. Eu confesso a você que eu não gosto. Eu adoro. Cara, pra mim é anti-velocidade aquilo ali. Eu quero ver velocidade, eu quero ver os caras desempenhando vácuo o tempo todo. Mas assim, é um outro tipo de corrida. Ele chega no 150 lá, mas tem que meter o pé no freio, tem que negociar, tem que ser por dentro, não, tem uma técnica assim, mas é uma coisa que não me agrada em corridas, né? Na hora que tá empolgando, tem que brecar. Eu não gosto disso. entendeu? Mas vai ser, né? A vila do Sr. Martin, né? Vamos ver a coisa aí. Bom, claro, a gente assiste, né? Pra mim, assistir Martinsville em Bristol é a mesma coisa que assistir Fórmula 1 em Mônaco, que porre, mas tem gente que gosta. Né? É, mas aí eu vou. Deixa eu colocar um adendo assim, ó. É aquela história, né? O lema deles: short track, short tempers. Então, a velocidade vai ser diminuída, mas vai ter um bastante ombro a ombro ali. E claro, vai ter umas dânicas que não vão gostar. Ai, meu Deus do céu. Ah, céu vai esquentar. Quente. Pode ter certeza. Se bater com o primeiro namorado, eu nem vi. Não vai faltar totó nessa corrida. É, seria interessante. Tem a granel. Oh. Nossa. Não vai ter golpe, vai ter troca de tinta mesmo. É isso aí. Os carros vão mudar de tinta durante a corrida. O cara larga amarelo e fica vermelho. O outro larga vermelho. Colorido. Eu quero ver quando o Joe Logano olhar pro Cassidy na corrida assim e falar: pô, eu tava deixando o Joe Logano escapar, cara. Meu, ele foi maldoso aquela hora lá, hein? Vai, maldoso e Joe Logano andam sempre junto. Meu, mas ele é muito FDP, cara. Ele reclamava que ele era muito bonzinho quando ele estreou. E agora ele encarnou, velho, agora segura. Meu, ele tá sendo odiado pelo grid inteiro. Daqui a pouco os caras vão ter só o Matt Kenseth atrás dele. Filho, você acha que o Dale Pai era amado por todo mundo? É, pois é, né? É mais ou menos o que acontecia com o Kyle Busch. Também. Certo? Com o Darrell Waltrip também, todo mundo... Nossa senhora, Darrell Waltrip, pelo amor de Deus, o cara é um tricampeão. Mas eu acho que nesse caso em específico, do Joey Logano, né, foi o chamado de aeropush. Como é que isso acontece? Você vem engatado atrás de um carro, quando você chega perto demais, aquele ar que estava passando embaixo do carro da frente, ele é empurrado de volta para baixo do carro e dá essa desestabilizada. Que se vocês olharem... Bom, gente, hoje eu vou fazer o papel dos advogados aqui. Os caras vão me tocar tomate quando me encontrar na rua. Mas, se vocês olharem o replay, vocês vão ver que não tocou. Isso que é o mais incrível, o mais absurdo de tudo. O Joey Logano simplesmente acabou jogando o ar de volta para baixo do carro do Truex e deu aquela balançada. Não chegou a tocar? Não tocou. Chegou a tocar. Jarbão, agora me fala, quem que era o especialista em fazer isso? Eu sei, eu lembro. Quem que era o especialista em fazer isso? Olha, tenho vários nomes. Jeff Gordon fazia também muito bem isso daí. Dale Sr., Jeff Gordon, Tom Stewart. É, então, é uma coisa normal na NASCAR. Acontece. E Jeff Gordon? Jeff Gordon ganhou 4 campeonatos. Aí viu um cara chamado Jimmy Johnson correndo um carro que era dele, ganhar 6, e ele continuou com os 4. Ele aposentou e continua comentando o Jimmy Johnson ganhando com o carro dele. Não, e detalhe, ele foi, ganhou 4 e tem mais vitórias do que o Jimmy Johnson. Sim, isso que é interessante, né, cara? Só que o Jeff Gordon, eu considero que ele deu um apagão, cara, de um tempo pra cá. É. Entendeu? Era uma vitória ali, outra aqui, outra ali. Sabe, deu um apagão, uma coisa de 10 anos, não é coisa pouca não, meu. Então, né, Dani, é aquilo que eu falo sempre, né, quem me conhece sabe que eu sempre digo, a NASCAR, ela é uma categoria longeva, certo? Então, o que aconteceu? O Jeff Gordon, ele correu tudo o que ele podia. O dia que ele passou a se sentir, que ele se sentiu deixando de ser competitivo, foi que ele começou a pensar, digo, não, tá na hora de parar. Muita gente, ele próprio já falou, né, que pô, mas por que você não fez mais essa temporada de 2016, que ia ser a 24ª temporada dele, né, número 24, ele disse que não tem porquê, seria tipo mais um ano de arrasto pra ele. E ele disse, não, eu vou curtir a família, tá fazendo um mega trabalho aí comentando pela Fox, né, e outra, esse menino, cara, o Chase Elliott, que chegou agora, o moleque tem pedigree. O cara é filho do Bill Elliott. Começou o ano meio ruimzinho, mas tá pegando a mão. Olho nesse menino. Não, verdade, né? Aos poucos tá chegando aí. Mas é engraçado, o Jeff Gordon ganhou tudo que podia na primeira metade da carreira. Na segunda, com os filhos nascendo, ele falou, bom, agora eu vou ganhar dinheiro, né? E meio que assim, você sabe que ali é difícil o cara arriscar menos. Na Fórmula 1 é até mais fácil, né? É, para efeito de comparação, o cara se mete em menos situações perigosas, NASCAR, né? Você tá ali, por mais que você esteja ali conservador, voa todo mundo na tua frente, um abraço para você, né? Então, mas mesmo assim, né, dá essa impressão. Mas vamos então agora pro Endurance, né? Porque tem vitória do Brasil, Wellington Leal. Pipo Derani mais uma vez, hein, cara? Venceu as 12 horas de Sebring. Pô, com certeza. Ele com o Ligier P2 lá, com o motor da Honda. Ô, oh, Honda! Né? E, é, pelo menos, na, e, pelo menos na, no esporte protótipo, o Endurance tá dando pra levar pelo menos o carro. Mas foi uma corrida bem... mas bem parada, com muita bandeira amarela. Teve bandeira vermelha por causa de raio, entendeu? Os carros não conseguiram muito se distanciar por causa de que teve umas quase 13 bandeiras amarelas, muita disputa. E o Pipo, no final da corrida fez duas ultrapassagens nos DPs ali que foram sensacionais. Ele deu um olé na última ali, cara, que fica de boca aberta. Eu acho que ele não ia conseguir passar, e por onde que colocou, como ele conseguiu segurar e fazer a curva, foi sensacional. Olha, o moleque tá fazendo nome, entendeu? Vai, se continuar assim, vai ganhar Le Mans, vai ser um grande nome do Endurance. E quem sabe fazer o brasileiro, né? A mídia, a galera começar a gostar desse tipo de automobilismo, que apesar de ser um pouquinho monótono, assim, também tem seus momentos de muita emoção. É, né? Aí no campeonato da WaterTech e MSA, lembrando, né, que o Pipo Derani correu, né, em quatro, né, pilotos, né, ele mais os três estadunidenses, Scott Sharp, Ed Brown e Johannes Van Overbeek, tá? Em segundo lugar, né, chegou a dupla Eric Curran e Danny Cameron, tá, que correm pela Action Express Race, né, mesma equipe lá do Christian Fittipaldi, com Corvette, tá, DP. E o Christian Fittipaldi correu também no esquema de quarteto, né, com João Barbosa, o português, Scott Pruitt, o estadunidense, e também o português Felipe Albuquerque, e foram terceiro. Então o Brasil chegou em primeiro e terceiro nessa prova, tá? O Oswaldo Negri Júnior, né, que corre com o Ligier JS P2 igualzinho, né, só que por outra equipe, né, pela Michael Shane Racing, tá? O Derani corre para ESM Racing, né, uma equipe que está melhor estruturada. Então o Oswaldo Negri Júnior, né, que correu com o Oliver Pla e o John Pell, né, chegaram em sétimo, e os demais pilotos brasileiros, né, não foram tão bem. O Rubens Barrichello teve problemas, acabou lá em 43º, se não me engano. O Daniel Serra acho que foi 18º, né, eu não lembro direito a posição que ele chegou, 19º, uma coisa assim, tá? Mas essa aí foi então as 12 horas de Sebring, tá? A próxima etapa vai ser no dia 16 de abril, a Bubba Burger Sports Cars Grand Prix, que vai ser em Long Beach, né, na Califórnia. Uma prova com 1 hora e 40 minutos de corrida terá, né? Então a gente viu 24 horas, né, de Daytona, 12 horas de Sebring, e vai cair para 1 hora e 40, né? Meio radical isso daí, tá? Então eles vão correr lá na Praia Grande, né, estadunidense, né, um local de tantos GPs históricos, com tantas passagens, inclusive para o Brasil na Fórmula 1, na Indy, na Fórmula E. Agora, quem sabe também nós vamos ter, né, no IMSA. Tudo bem? Eu só ia comentar que esse GP aí deve ter 1 hora e 40, porque eles correm junto com a Indy. Ah, é, né? Eles fazem a mesma etapa. Será que vai contar ponto pro campeonato? Se eu não me engano, mas então vai ser ponderado, né? Não, 1 hora e 40. Não, você não tá entendendo. A pontuação, entendeu, Dani? Ah, não sei. Aí vai ter que dar uma conferida. Não, porque dificilmente. Não, só indo na lógica. Você não pode considerar uma 12 horas de Sebring o mesmo ponto de 1 hora e 40 em Long Beach, entendeu? Ah, eu também concordo, né? Vai ter que ver o regulamento deles. É. E uma coisa muito, muito interessante de regulamento, que a gente tem até que lembrar, é que a IMSA nesse campeonato, eles têm equalização. Eles mudam o motor, vamos dizer assim, a potência, turbo, entrada de ar, aerodinâmica do carro, para deixar todos os carros meio que nivelados para dar disputa. Coisa que não acontece em Le Mans, que é diferente. É. Lá é só regulamento e acabou. É bom o pessoal ficar sabendo, porque às vezes eu acho que o Pipo vai chegar em Le Mans e vai conseguir competir com Audi. Não seria bem assim, né? É complicado. Bom, então a gente deixa agora então o Endurance, né? E vamos falar dela, que também debutou, né, nesse ano, né? Começou a moto velocidade, tá? E na etapa do Qatar, e para o senhor Wellington Leal, não poderia ter começado de melhor forma, não é, Wellington? Oh, nossa senhora, viu? Aí vem o Big One. Não, o Big One já chega derrubando. Olha, todo mundo, ó. Só alegria. Meu grande querido Jordan Lorenzo deixou as Rossinettes chorando. O Rossi acho que não chegou a nem chegar a andar em segundo, né? Mas o Lorenzo perdeu a liderança no começo, o Iannone largou muito bem, mas logo caiu, que foi realmente foi chato, foi triste. Porque... Não, cara, olha, eu não desrespeito os caras, porque os caras têm culhão, viu, pra andar naquela moto. Mas, pô, ele estragou a corrida, cara. A corrida ia ser demais se ele fosse até o final da corrida. Não, ele talvez... Faria aí, o Lorenzo talvez ficasse segundo e talvez o Marques nem chegasse no pódio. É, pois é. Porque o Dovizioso não é tão piloto numa Ducati que nem o Iannone. Com certeza. E o Iannone é muito mais pirado. É, então. Mas parece, até o Lorenzo falou que no começo dos testes com esse pneu, porque trocaram de Bridgestone para Michelin, e o pneu dianteiro da Michelin começou muito ruim. E depois eles foram trazendo outros compostos e melhoraram vamos dizer assim, a aderência do pneu da frente. Eles pegaram confiança e pararam de cair. Eles estavam caindo muito. E você viu por que ele caiu, né? Ele tocou no Lorenzo, não? Não, ele se aproximou demais. E ele deve ter dado uma beliscada mais no freio. Então. Aí o dianteiro escorregou e ele se foi ralando no chão. É, pneu dianteiro na moto é confiança, né, cara? Mas o interessante também é que o Dovizioso andou muito bem. O Lorenzo falou que estava economizando nas últimas três voltas. Ele sentou a mão na moto e abriu bem. Tanto que nem teve disputa pela vitória nas últimas três voltas. E o olé que o Dovizioso deu no Mark Marques foi sensacional. Ele ultrapassou o Mark Marques na penúltima volta, soltou a potência da Ducati e segurou no miolo até o final. O Dovizioso foi celebrar. O que é a potência daquela moto, né? Nossa que senhora, tá... cara. É um animal aquela moto. O Lorenzo, acho que ele deu uma vacilada na segunda volta, se não me engano. As duas Ducati passaram ele que nem... que nem Moto 2 ele tava andando. Assim, que ele tava andando uma Moto 2, cara. Mas não foi muito movimentado esse GP, não, viu? Teve hora que deu um pouquinho de sono. É, posso fazer uma pergunta a respeito das Ducatis? Chega, já, você manda. É, a pista deu uma favorecida para a Ducati ou realmente esse ano a Ducati acertou a mão na moto? Que eles tiveram um período anterior aí não muito bom, né? É, a Ducati, realmente a reta de Losail em Doha lá é muito boa, muito grande. Só que uma vantagem que eles tiveram foi que agora a central eletrônica é toda da Magneti Marelli, toda, vamos dizer... padronizada, e eles já estavam usando essa central eletrônica, então eles já têm um desenvolvimento maior eletrônico em relação a Yamaha e a Honda, que usavam as próprias ano passado, e nisso eles conseguiram um desempenho melhor de motor, e que eles já estavam muito bem, então a moto conseguiu andar melhor, né? Mas a grande diferença deles desde quando começou a melhorar assim, o desempenho das Ducati, eu com certeza era um motor, né? Era um foguete aquele motor. O problema deles era miolo, né, de circuito. É, no miolo eles ainda perdem um pouco, mas... É, ainda perdem, mas deu uma boa de uma equalizada aí, pelo menos pra essa primeira pista aí, né? Eu acho que concorda. Não, melhorou sim, eu acho que melhorou a tração, a ciclística melhorou um pouco. E a grande sombra agora, né, é se o Casey Stoner vai aparecer na Ducati, que essa é a, vamos dizer assim, é a esperança de alguém, porque o Lorenzo no passado ele foi mal nas primeiras corridas e nessa ele já chegou ganhando, e se ele manter assim, vai segundo ser o Valentino, é melhor ir mal no começo e ir bem no fim. Cara, quando você vai mal é o que você resta dizer mesmo. E o Lorenzo, quando ganhou a corrida em Losail, ele fez uns gestos lá que teve gente que não gostou, né? Ele balançou a cabeça, levantou o braço meio estranho, meio que apontando pra alguém. E quando ele parou a moto no Parque Femê lá, ele fez um sinal de zíper na boca, assim. É, e pôs o dedo, né? No beiço, assim, naquele sentido de ficar quieto. Tá? É. Depois não pode, fez a mesma coisa. É um assunto que a gente ia falar. O Lorenzo, ele peca por isso, ele não precisa disso. Entendeu? A resposta ele dá na pista. Mas ele deu, Dani, Mas ele deu, Dani. Sim, mas ele deu uma de babaca também. Não, é, precisava, não. Não adianta. Não tem gente que não tem sangue de barata, né? Ó, o Big One. Se o Lorenzo cagar no pódio, ele defende. Mas ó, as Rossetti faz a mesma coisa, pô. Quê? As Rossetti. Eu gosto do Ross, eu torço pra ele, mas se ele fez ano passado, eu fui o primeiro a condenar ele dele ter dado lá. O Mark chegou e falou, né? Que o Rossi jogou a mídia contra ele. Ah, jogou a mídia contra ele. A mídia sempre teve do lado do Rossi. Então, mas aí ele jogou. Precisava, véio. Isso é uma coisa que o atleta conquista. O esportista conquista. Entendeu? É, isso não vem à toa. Um espertalhão lá não vai enganar por muito tempo. O Lorenzo é um puta piloto. Então... entendeu? Só que tem essas coisas, esses repentes que faz ele ser odiado pela grande massa. Ele não é odiado pelos fãs do Rossi, ele é odiado por qualquer um que gosta de moto. Claro, tem o Wellington, tem uma meia dúzia que gosta dele, entendeu? Mas a gente não questiona o talento dele. A gente questiona essas coisas que ele não precisa, entendeu? O pessoal vai a ele, acaba tendo uma conotação muito menor dele fazer gesto pro pessoal. Infelizmente é assim, a gente sabe como é que é a coisa. Não tinha o Piquet? Não tinha o Vila Neve? Não tinha o Max Biag? Max Biag? Então, fazer o quê? O Piquet não mandava ninguém, cala a boca. Ele só chamava o companheiro de equipe de idiota. Era mesmo? Bom. Só. Um idiota veloz. Mas chamava a mulher dele de mulher mais feia. Tinha as duas mulheres mais feias, a mulher e a estátua da mulher. Isso é horrível, cara. Mas então. Vai fazer o quê? Mas tem coisa que não precisava falar. Vira pra arquibancada e. Não. Não foi pra arquibancada, foi. Foi pra quem vestisse a carapuça. É, pois é. Olha lá. Lorenzetti. Puxa, Lorenzetti. Não. Abre a ducha, Lorenzetti, pra tomar Vai dessa. Cada um tem cada meu, um defende o seu. Um geladinho. Nossa. Ah, é. Então, a lógica do Ayrton Leal. Tudo que o Lorenzo fazer tá certo. Ó, o Wellington. Não tô falando que tá certo, tá errado. Eu falei que ele tem o direito de fazer o que ele quiser, só isso. Nossa, cara. Eu queria ser tão bonito quanto o Lorenzo pro Wellington gostar tanto assim. Cara, eu torço pro Lorenzo desde a 250 em 2006, 2007, cara. Ele fica desequilibrado quando se critica o Lorenzo. Não, de jeito nenhum. Falar qualquer assunto com ele. Lorenzo, ele cai. Oh, e aí, como que foi a corrida do Ross? Big One! Pode falar até do Corinthians. O Lorenzo, não. Big One no Fórmula 1. Seguinte. O nosso amigo Ayrton Leal quer saber como foi a corrida do Rossi. Eu, como torcedor do Rossi, vou falar aqui, uma bosta. Uma porcaria. Não fez nada. Esse não é o Rossi que a gente está acostumado a ver. Entendeu? Quem quiser falar mal, pode falar, viu? Eu não sou unilateral, não, com os meus pilotos. Nossa. Que silêncio. Nossa. O Ayrton Leal? Não, eu ouvi, na beleza. Réplica? Não, tem réplica nenhuma, pode fazer o que. Pode não torcer do jeito que quiser, hein? Não sou... Vai ter golpe, Wellington? Não sou bedel de torcida dos outros, não. Olha lá. Ah, Wellington. O Lorenzetti. Duchas Lorenzetti. O réu Wellington, como se considera? Eu sou o buchinho também. Eu sou o buchinho. O Rony que vai dar risada. Ele tava doido pra ver a briga minha do Wellington Rossi versus Lourenço. Bom, mas é isso então, né? Classificação da corrida, Jorge Lourenço venceu, André Dovizioso da Ducati o segundo, Marc Márquez da Honda terceiro, Valentino Rossi em quarto, Dani Pedrosa quinto. Nossa, quem viu o Dani Pedrosa na corrida, cara? É, ele aprendeu a falar, viu? A classificação aqui, cara. Meu Deus do céu. Não, e o Vinhales com a Suzuki em sexto, né, cara? O que mostra que ele tava mesmo. E Pedrosa. Pô, o Vinales até que o sexto colocado com a Suzuki não foi aquele espanto todo, mas honestinho, né? Não, é. Outra coisa. Vai incomodar, hein? Oi? Esse moleque Vinales vai incomodar. É só a Suzuki crescer. Outra coisa, o Jarbão e o Wellington, Gustavo, vocês viram que a pêndice aerodinâmico bem ali, né? Na frente da Ducati, cara. Não, e também tinha na Yamaha, mas sim. Só que só tinha na do Lorenzo. Sim, é isso que eu percebi, do Rossi não tinha. Mas se o Lorenzo tinha um avancê, não era um apêndice. É, isso que eu ia falar, parecia um bico, uma guerra de cada precisa lado. Precisa compensar a falta de talento, né, cara? O Rossi não precisava, entendeu? É que o segredo tá naquilo ali. Tira aquilo ali, acabou, vai chegar em último. Nossa. Lá. Meu Deus. Rico, mano, Fórmula 1. Eu, o Wellington, mas... pode trombar, cara, a gente começa a orbitar um em torno do outro, entendeu? Isso. A gravidade. O pessoal foi pesquisar ondas gravitacionais, é só ver eu e o Dani batendo de frente com o outro. dá um Big Bang novamente aí, não é nem. Abre um buraco negro no meio. Daqui a pouco vão chamar vocês dois no caminhãozinho aí e vão conversar. E aí, o que tá pegando aí? Pô, pior que o Wellington fala que vai abrir um buraco negro no meio. É. Ô, Wellington, pô. Deixa assim. Bom, próxima etapa então, dia 3 do 4, na belíssima, na maravilhosa Termas. Que rio que é mesmo, Wellington? Rio Hondo. Na Argentina. Ai, se eu tivesse dinheiro pra pegar um aviãozinho. Nossa, mas diz que o preço é um absurdo. Fórmula Pool. É? Nossa, fala que é o zóio da cara, velho. Ai, bicho, mas não é mais caro que a Fórmula 1 Interlagos. Dizem que é, cara. Ah, mas compensa. Eu queria ver o WRC na Argentina. Esse não paga ingresso. É você e a torcida do Corinthians, né, meu amigo? Mas me explica um adendo aqui, ligeirinho. Explica uma coisa. Os caras vão correr ali na Argentina. Como é que não vão correr no Brasil? Fala pra mim. Não. O Brasil, eu tô usando, não comparação com a Argentina, tô usando com o México. Nós tínhamos há um ano atrás, coisa de pouco mais de um ano atrás, era para nós termos a Fórmula Elétrica, nós teríamos o WEC, Fórmula 1, certo? WTCC. O México tem tudo isso em 2016. Olha, eu te digo, o México tem porque o Carlos Slim gosta de automobilismo. A Argentina tem porque eles passam notícia de tudo que é esporte a motor. A sociedade toda gosta. Aqui, o brasileiro ganha as 24 horas de Daytona, ganha as 12 horas de Sebring, não tem nem nota num jornal. Eu entrar de solo aí, até porque não tá no contexto de esquema, mas com relação a essa parte aí de imprensa, eu gostaria de deixar uma nota, digamos assim, né? Esse fim de semana a gente teve o início do Campeonato Gaúcho aqui, e infelizmente teve um piloto que faleceu, um acidente, né? O Romel, e cara, eles nunca põem nada no jornal local. Assim, no jornal, desculpa, no site, né, do grupo que responsável pelo jornal. E nesse fim de semana, e nessa segunda-feira, olha, no domingo já, eles botaram uma nota de piloto morre, não sei o quê. Porra, sacanagem, né? Eles não cobrem. Aí quando é pra dar tragédia. Olha, isso é o sensacionalismo. Entendeu? Infelizmente, notícia boa não vende. Tragédia vende. Sim. Se você pegar uma folha de jornal hoje e torcer, sai sangue, velho. É lamentável. Isso é até uma perda. Né? Foi em Tarumã, né, Gustavo? Eu vi a manchete, mas eu não cliquei pra ver. Certo? Mas enfim. É um absurdo. É por coisas como essas, cara, que nós estamos perdendo Curitiba. Perdemos Rio de Janeiro, né? E olha, o dia que a Globo tirar a mão de Interlagos, esquece. Exatamente, porque acabou. O brasileiro gosta de Fórmula 1 pela história do Brasil na Fórmula 1. Fora isso, difícil. A gente tá falando pros nossos amigos aí, Porque a gente tá falando com gente que ama automobilismo. E é esse tipo de gente que a gente quer que continue, quer que a gente que floresça. Agora, oportunista, infelizmente, agora tá torcendo pro automobilismo, se ganha, depois tá torcendo pro surf, depois tá torcendo pro tênis, entendeu? Enquanto tiver tocando a musiquinha Brasil, ziu, tá torcendo. Infelizmente, não é assim que a gente só trabalha, entendeu? Não é enquanto brasileiro que ganha que a gente tá falando. A gente bate palma, a gente gosta, é dos nossos. É mais destaque, é mais cartaz. Mas a gente faz a nossa parte. E aí mas... vai, olha o line-up do Lollapalooza, onde é que vão tocar? Autódromo de Interlagos. Socorro. É justamente por isso, justamente por esse tipo de imprensa que a gente tem menos divulgação do automobilismo, ou menos adeptos ao automobilismo, porque é só na modinha, na notícia, na tragédia, no acidente, não sei o que, não é no acompanhamento continuado do negócio. Nós não temos uma cultura de acompanhar esporte. Nós temos um diário de esporte aí que sobreviveu ao tempo, que é o Lance, né, que vem aí dos anos 90 para cá, se eu não me engano, né, com o lançamento dele. E no começo fazia muitos guias da Fórmula 1. Hoje o Lance, quando tem um GP muito bom, ele dá duas páginas. Mais nada do que isso. E aquele negócio de notinha. E, sabe? E uma coluna do Ico quinta-feira. É, isso que dá. Entendeu? Aí você pega um jornal que, sei lá, vai, tem 30 páginas, 26 é pra futebol. Ah, eu não aguento. Uma coisa é ser o esporte preferido, outra coisa é os caras terem essa mentalidade que só é isso que as pessoas leem. O Reginaldo Leme tinha uma coluna sábado no Estadão. Tirado. É, pois é, não precisa. Não precisa. Infelizmente, outro momento que eles também cobrem é quando um patrocinador paga. Paga a viagem, paga a notícia como fosse anúncio. Aí eles colocam, entendeu? O Wellington, você sabe de quem é a culpa também? Um pouco, né? Disso tudo que acaba acontecendo? Do próprio jornalista esportivo brasileiro especializado em automobilismo. Entendeu? Eu vim para esse país aqui, quando eu tava lá no Japão, o que me pediam de matéria não tava no gibi. E eu provo, vocês sabem, eu envio os links, né? Eu não vou citar nomes, mas... fulano de tal, Beltrano, Ciclano, até a máxima mídia brasileira que nós sabemos qual que é. Eu forneci matéria. Cheguei no Brasil, ó, galera, tô aqui, vou trabalhar. Ninguém chama. Ninguém. Porque era interessante eu trazer notícia do exterior. A hora que eu cheguei aqui, eu sou um concorrente. Eu não sou mais um colaborador. E é panela. E esses caras têm o péssimo hábito de detonar piloto brasileiro. E nós sabemos muito bem que para vender pro brasileiro, você tem que levar a moral dos caras daqui. Sabe? Infelizmente essa é a regra. Né, Dani? Não é só aqui, né? Ah, tem que falar do piloto brasileiro, tem que falar bem dele aqui no Brasil. Lá fora também é assim pros outros. Sim, na Inglaterra, no México, no qualquer lugar, no Japão, o piloto nacional, o esportista nacional tem que ter destaque. Porque ele precisa estar ali. Ele estando ali, você está com o emprego garantido. Mas a gente sabe muito bem quem é. Que vai na televisão, fala uns palavrões e fala que quer que se dane para outro brasileiro, que ele não torce para outro brasileiro, que não sei o que lá. Então tá bom, meu amigo, você tá matando o seu sustento. Olha, outra coisa também que é triste, não só no automobilismo esportivo, no modo esportivo. Hoje em dia tem jornalista que não sai da redação. Agora Sim. Ele só passa, ou ele só noticia o que declaratório. Ele não vai atrás de um furo, ele não vai atrás da notícia. Ele liga e pede a informação. Eu vi na sala de imprensa de Interlagos, os bonitão da bolacha ali não desce nem num paddock. É. Só ali. Enquanto a gente correndo, batendo foto, correndo, descendo e tal. Aí ele pega, faz um texto, ganha não sei quantos mil reais para aquele texto. A gente não ganha nem o biscoito. Ou biscoito, como falaria nosso amigo Vinícius Afonso, que estava lá comigo, e eu falei, percebe, não se mexe, não chega nem perto de um piloto, nem num carro de corrida. Né? É engraçado que é uma geração que se fez com um boom de brasileiros, principalmente nos anos 80, anos 90 na Fórmula 1. Né? Foi aquela sequência de títulos do Piquet pro Senna, depois início dos anos 90 também, e aí depois saíram cuspindo no prato. Não, eu não preciso deles. Viveu de fazer notícia deles. Então aí o que acontece? Esses caras são os principais, os chefes de redação entram na dança deles, realmente não precisamos. toma! E aí a gente vai junto. A Globo chegou a tentar fazer um paddock walking, abriu meia hora antes com o Barrichello, parou. Agora, na chamada do Galvão, tá tentando mudar o estilo de chamada. Em vez de chamar pelo brasileiro, tá chamando, tentando falar bem de todos os pilotos, tentar falar bem da categoria. Vamos ver até que ponto vai continuar esse tipo de discurso. Não é errado falar do estrangeiro, não é isso. Não, mas isso que eu tô dizendo, Dani. É errado você desprezar o piloto brasileiro da forma que andaram desprezando. Não, Dani, só que eu tô dizendo assim, você criar... É, eu entendi o que você quis dizer. Um fã da categoria, entendeu? O pessoal que tá ouvindo não achar que a gente só quer que fale do brasileiro, não é isso. Ele tá dizendo que tem cuspiu no prato. Porque só existiu tudo isso, e só saiu esse monte de jornalista pro mundo, porque tinham brasileiros na pista. Porque se não tivesse, era igual campeonato de peteca. Alguém sabe quem é o campeão? Não. Tá? Seria a mesma coisa. Tá? Porque automobilismo nesse país é 18º plano. Né? Vamos falar a verdade. Entendeu? E você quer mais o quê? O único cara que pegou uma sequência de capotagem em Campo Grande, de um Fórmula 3, fui eu. O único. Ninguém mais tem essas fotos. É, mas você chegar pro povo e perguntar o que é Fórmula 3, eles vão perguntar. Sim. É funk? Mas, se fosse outros tempos, Wellington, as revistas compravam, o esporte comprava, entendeu? Ninguém te dá um centavo. Sabe o que eles fazem? As revistas grandes, agora eu vou denunciar aqui, vai, programa denúncia. Mídia grande, revista grande, isso aqui eu tenho e-mails, eu posso provar. Você fala, tem esse material. Olha, manda pra gente que a gente divulga seu trabalho. Eu preciso ganhar dinheiro. Eu sou jornalista também. Por isso que eu não saio mais da educação. Porque aonde? Daqui a pouco eu vou jogar na escola. Eu sou professor. Ó, assim, dá aula que a gente divulga que você é professor, tá? Ô, pelo amor de Deus, gente. Ô, Dani, hoje a gente tá na categoria de assessor de imprensa, matéria paga. Entendeu? É isso, Racing. Você vê, é só matéria paga de moleque andando no kart. Entendeu? Você só vai ganhar dinheiro, sabe quando? Quando algum moleque te contratar pra você tirar foto dele. Aí você vai ter dinheiro. Fora isso, se você quiser fazer notícia, dar informação, falar de tudo, você não consegue. É, não tem. Sabe quem fazia muito isso? O Washington Luiz Demóstenes, né? O saudoso, né? Em São Paulo, fazia muito isso. Entendeu? Ele tava lá em Interlagos direto. Pergunta se conseguia viver disso. Não vive mais. É só meia dúzia de panelinha que já tá aí, sabe? Sempre são os mesmos, entendeu? E que, pelo que eu vi, barra a ascensão dos outros. Se eu fosse falar os nomes aqui de gente que eu tava no Japão e me pediu matéria e eu enviei, depois que eu cheguei no Brasil não me deu nem bom dia, vocês iam ver só a surpresa. Depois não entendo que a gente fica revoltado quando fala disso, entendeu? Mas chega aí. Ué, bota uma música, vamos pro intervalo comercial aí. É. Agora uma musiquinha aí, tal, pra gente lembrar de alguém que nasceu há 56 anos atrás. É isso aí, estamos de volta com a edição 80 do podcast Fórmula Full. Né? Vocês curtiram aí uma homenagem ao grande ídolo Ayrton Senna, né? Muito respeito pelas conquistas, pela pessoa, né? pelo legado que deixou para o automobilismo, apesar de alguns aí se especializarem em falarem mal de ídolos, né? A gente tem que lembrar que outros países, por exemplo, o Japão, o Satoru Nakajima é idolatrado, tá? E um tapa na cara aí de quem fica com vocês, é pachequismo. Todo o país valoriza os seus atletas, tá bom? As vitórias são consideradas nacionais, não é só no Brasil, não. Eu tô cansado de ver gente que se diz informada em falar que, ai, no Brasil não, é no mundo, em qualquer esporte, tá? Mas fica aí com uma homenagem, é um grande piloto, né, Wellington? E outra coisa, cara, imagina se ele estivesse vivo vendo a situação do automobilismo brasileiro, cara. Nossa senhora. Mas, sabe que, né, mudando um pouquinho, né, que surgiu outro dia, né, no dia do aniversário, né, do Senna, surgiu essa questão, pô, o que ele estaria fazendo hoje? E eu deixei a minha opinião, digo, olha, eu acho que ele teria seguido a carreira até 96, teria aposentado, e não teria passado 2 anos do lado do Galvão comentando, né? E talvez ele tivesse uma equipe na Fórmula 1, ou fosse dar um apoio no kart, ou até pilotasse na Indy. Mas aí até falaram, ah, eu acho que ele estaria ganhando o 4º título na NASCAR. Eu, olha, não quero desmerecer nem NASCAR, nem o Senna, mas eu acho que não é o estilo dele. Jarbão, eu discordo de você. O Senna, para mim, pilotava até trator, cara. Entendeu? O lance do Senna é o seguinte, eu acho que ele iria até 90, acho que ele iria um pouquinho mais, hein, Jarbão? Acho que ele não ia parar em 96. Criou-se uma conversa que ele ia parar em 96, porque na época disseram que ele ia ganhar título pela Williams para igualar o Fangio e acabou. O Senna não era de igualar, ele era de superar. Entendeu? E ele era o cara do projeto da Ferrari. Né? O Luca de Montezemolo já declarou isso. Entendeu? Então acho que ele ia esticar um pouco mais na Ferrari. Acho que até 99, 2000, poderíamos ter o Senna na pista ainda. Né? Aí depois... Né, o que o Senna viria a fazer é muito complicado, mas eu acho que os negócios da família iam crescer bastante. Eu acho que seria muito semelhante ao Piquet, né, ia tomar muito tempo dele e ele ia se dedicar de repente a uma ou outra corrida. Ele ia tentar Indianápolis, ele era doido para pegar Indianápolis, tá? Poderia dar um porrão, entendeu? E poderia seguir o mesmo rumo, ah, deixar quieto, vou fazer uma corridinha aqui, outra ali, fazer umas mil milhas brasileiras, né? E depois, né, a gente já sabe que acabou, não tem mais essa prova tão tradicional que foi, tá? Mas eu acredito que ele iria seguir esse rumo. Eu também não vejo como o Jarbão ele vencendo outras categorias. Não digo que não venceria se tentasse, tá bom? É nesse ponto que eu discordo de você, Jarbão. Para mim, o Senna pilota até trator. Uma vez, eu não sei quem, não sei se foi o Berger que falou, se você pegar 2 ônibus e darem um para cada piloto, não, 26 ônibus. Nós sabemos quem vai ganhar a corrida, Ayrton Senna. Foi o Martin Brundle. Martin Brundle, né, que falou isso. Agora, mas eu acho que o Senna se envolver com um endurance, cara. Eu acho que ele ia gostar. Ele andou de Porsche, não andou no 24 horas de Le Mans? Não, ele não chegou a fazer 24 horas de Le Mans. Mas não, ele andou no... Em Nürburgring, em 83, no Nordschleife. E um Porsche lindo, né, Gustavo? É, amarelão, bonito. Não me lembro direito, acho que não era Tectel, era, enfim, era uma bem emblemática aí da época. Não foi o patrocínio, né? Era aquele Porsche 962, só que não era o Works, não era o de fábrica da Rothmans. Era uma equipe mais, menos grande, vamos dizer assim, mais humilde, mas ele andou bem. Né? Com certeza não era aquela que... Puta, esqueci agora. A da Audi, cara. Da Audi é Team Just. Não era a Just, não. Não, né? Era a Just, não. Just era do... Team Abbott? Não, mas não tinha um Abbott ainda. Mas era o... Just era do Beloff e do Bell. O inglês Bell. Bom, vamos então falar da abertura da temporada da Fórmula 1, né? O GP da Austrália, né, que eu analisei por um lado assim, cara, não foi uma corrida espantosa. Ela teve um acidente muito plástico, né, que foi do Alonso, e perigoso, né? Isso, só isso por si só já garante um destaque para a corrida muito grande. Ela vai ser sempre lembrada. Essa corrida entra para a história com essa pancada, tá? A corrida em si foi uma corrida legal, entendeu? Não foi das mais empolgantes, mas também não foi das mais monótonas. É, eu acho que foi uma corrida que passou, digamos, passou de ano, né? E pelo menos mostrou, né, uma divisão de forças, né, um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado, né? Porque a gente viu uma Ferrari vindo bem, né, com chances reais de vitórias, não fosse o baile na estratégia, né, Wellington Leal, na troca de pneus. Exatamente, foi uma... Vamos começar pela classificação, né, que foi com esse sistema abandonado, né, pela FIA, porque no começo parecia que o Q1 foi interessante pra caramba, colocaram lá o tempinho em cada piloto, deu uma disputa lá com a Sauber, com o Magnussen e tal. Aí foi pro Q2, já teve. O Button fez um tempo e já não voltou mais, economizando pneu, já foi estranho. Aí teve a disputa do Palmer com a outra Sauber do Ericsson. Aí foi legalzinho. Já não, mas não foi igual o Q1. O Q3 foi uma lástima. Rapaz, o que era aquilo? Wellington, então vai lá no WhatsApp nosso, né, e coloca aí, né, uma pergunta do Xandó, né, sobre esse assunto aí da classificação. É, porque, cara, achei que tô pegando aqui, mas falar pra você, hein, foi triste a gente ver os pilotos saindo do carro, indo já pra entrevista e o tempo lá contando, cara. Não, foi deprimente. Ó, aqui ó, áudio do nosso grande amigo Flávio Xandó. Bom dia, boa tarde, boa noite, como a galera fala, e por que não, boa madrugada, não se sabe quando que vão ouvir o programa. A minha pergunta é o seguinte, o formato novo da classificação, parece até que as equipes vão querer voltar atrás, etc. Mas caramba, eu tô sonhando ou não só bastava um jogo de pneu a mais no Q3? Não era, isso não seria suficiente para tornar o formato legal? E vai voltar mesmo para trás? Olha, só eu respondendo rapidinho, Xandó, além de mais pneus, ou além do pneu a mais do Q3, uma coisa que precisaria aumentar esse tempo de 90 segundos para cada eliminação. Porque se o cara ele já tá na berlinda, ele sair do box, fazer a volta de saída do box e dar o tempo de fazer a volta rápida, ele precisaria de pelo menos 2 minutos e 15, 2 minutos e 20, dependendo da pista. Se fosse, por exemplo, Spa, o cara precisaria de uns 3 minutos. E nisso, faltando pneu. Na China, então. E faltando tempo, o cara não tem condição de ele fazer uma tentativa pra se salvar. Falta pneu e falta tempo. Então, não tem condição, cara. Não tem condição disso aí dar certo. É, fica muito complicado mesmo, né, cara? E tanto o ecossistema, né, já tá aí... praticamente bater o martelo, né, cara? Tá abolido, as equipes todas concordaram, né? E vai voltar ao sistema antigo. Eu acho que é um passo, né, muito em falso que a categoria deu, tá? Eu acho que num mundo com tanta tecnologia, eles deviam ter feito isso num simulador antes, sabe? Pega lá meia dúzia de pilotos, ó, vamos simular uma classificação aí para ver o que vai acontecendo. Não, eles deixaram para fazer no noviciado. Ninguém pensou nessa hipótese dos pilotos já terem se garantido e não entrar na pista, tá? Então, não é possível que ninguém imaginou uma situação dessa. Segundo os pilotos, segundo Massa, a reclamação era que eles não ouviram os pilotos, né? Não, mas eles nunca ouvem os pilotos, né? Sabe? No futebol não se ouve jogador, na educação não se ouve o professor... No automobilismo não se ouve os pilotos. É uma hipocrisia mundial isso. Sabe? É, pelo menos foram rápido e não se estiram na cagada. Não, sim. É porque é igual aquela vez, teve aquele sistema que entrava um de cada vez, classificação durou mais de 3 rodas. Não, e lembra daquela de 2004? Eu acho que é essa. Não, 2005, que eles faziam uma no sábado e uma 2 horas antes da corrida. Aí somavam uma de tanque vazio, uma de tanque cheio. Aí somavam os 2 tempos. Os caras ficaram 4 GPs pra tirar isso daí. Ninguém transmitia a classificação do domingo de manhã. Não, os treinos começaram a mudar, porque no passado tava ficando um porre mesmo, né? Você tinha lá 60 minutos na classificação e os caras entravam faltando 10 minutos. Chegou a vez da Globo ficar 50 minutos aí e as outras emissoras do mundo e não tinha piloto. Eles não entravam. Todo mundo se segurando, ver quem quer limpar a pista, ninguém queria limpar a pista. Esse é o grande problema da Fórmula 1, ela só faz o mínimo possível para garantir os interesses dela. E os pilotos são assim, as equipes são assim. A consequência é essa, o espetáculo sempre é uma bosta, pô. Agora, Dani, pelo menos uma coisa, eles têm vontade de mudar. Tomara que isso passe para outros aspectos da categoria. Não é vontade de mudar, é obrigação de mudar. Mas aí entra outro problema, que é o seguinte, eles vão mudar de acordo com que os interesses da das equipes, não com o interesse do público. É, e aí tem que mudar a mentalidade deles, né? É, e aí, meu amigo, tirar esse Saruman do poder aí vai ser difícil. Eu acho que seria interessante, por exemplo, manter esse esquema de eliminar o último, mas fazer de forma contínua, ou com tempo mais reduzido, sei lá, uma meia hora, 40 minutos no máximo. Aí seria mais interessante. E aí, assim, acabou, meia hora, os 40 minutos, acabou. É, tipo, uma sessão só e sair num por um. Em vez de ficar pegando Q1, Q2, Q3, entendeu? Uh-huh. Isso aí contribui também, porque vai diminuindo muito, muito rápido o número de carros, assim, muito bruscamente o número de carros. Por um período de tempo praticamente parecido, né? Ou igual. Para eles poderem gastar os jogos de pneus numa sessão só e não ter que ficar. Sim. Ter que ficar dividindo entre sessões. É uma ideia bem interessante, só que faltou eles quererem mudarem lá, né? Ninguém pensou nisso, é. Que vale muito mais tu ter 30 minutos bem disputados, ou 40 minutos bem disputados, do que ter uma hora com esse monte de corte e um Q3 daquele jeito patético, né? É verdade. É, eles que tem que pensar nisso, Gustavo, não chegaram nessa conclusão. Você que teve uma excelente ideia, que não tá lá dentro, pegou uma ideia bem muito boa. Eu não vi isso em lugar nenhum. Pô, valeu, cara. Bom, é isso daí, né? Eu vou dar aqui então, né, a classificação da corrida, né, que foi vencida aí pelo Nico Rosberg. Né, segundo lugar chegou aí o Lewis Hamilton, terceiro é Sebastian Vettel da Ferrari, né, que deve estar até agora, né, mordendo os pulsos de raiva, né, pela infelizmente a perca da corrida que ele podia ter vencido, né, logo na abertura, se não fosse a tática errada de ficar com pneus mais macios na pista e por consequência ter parado, né, mais de uma vez. Aí o quarto colocado foi o Daniel Ricciardo, né, que se divertiu segundo declarações. Quinto, Felipe Massa, e sexto, a grande surpresa, né, rapaz, Romain Grosjean, da Haas. Já era esperado isso daí, Gustavo? Olha, eu esperava que eles tivessem um bom desempenho, mas eu nunca ia imaginar que eles iam conseguir um sexto lugar já de cara, até porque a gente sabe que não é barbadinha fazer um carro de Fórmula 1 e já bem acertado e coisa. Então sempre tem coisas a melhorar de imediato, assim, né? E no caso deles, parece que o carro foi muito bem nascido. E, bom, de qualquer maneira, ainda tem questão de setup, um monte de coisa, né? Com certeza. Mas deu pra ver aí que o carro tem leva jeito e realmente eles estão num caminho muito promissor aí. Bom, sobre a Haas, cara, é assim, né? A gente tem que também botar os pingos nos is. Primeiro, foi um carro que foi totalmente auxiliado pela Ferrari. Ferrari sabe fazer carro. A Haas ficou no limite do regulamento, que a gente nem sabe qual que é, para pegar dados técnicos e tal. A Haas tem um staff técnico excelente, tanto que eles são dono até do melhor túnel de vento dos Estados Unidos. O motor Ferrari está excelente, está muito bom, tanto que chegava nas retas lá. Bom, o Hamilton não conseguiu passar o Verstappen de todo o Rossi motor Ferrari. O Nico Hülkenberg de Mercedes também não conseguiu passar o Grosjean a corrida toda. E outro aspecto também foi a bandeira vermelha, que eles fizeram um pit stop grátis praticamente, né? Que trocaram o pneu e mantiveram a mesma colocação, então só ficou na pista e tal, e E bora lá. Entretanto, se segurou, né? Não, se segurou, claro. Até o aspecto também da falta de treinos na sexta-feira, não conseguiram fazer o setup do carro, ninguém conseguiu. As características de Melbourne também é um circuito bem único. E outra coisa, mesmo eles tendo auxílio da Ferrari, tem aquela questão de como construtor novo, até o cara conseguir acertar direito, conseguir fazer a peça da maneira correta, teve aquele problema lá da asa também, que eles tiveram e tal, e que aparentemente foi solucionado, né? Não, foi mais aí. Eu digo mais dentro desse aspecto. Assim, Não. Todos os méritos pra ele, com certeza. Mas tô dizendo assim, foi uma equipe muito bem pensada, muito bem arqueada, com suporte excelente. Não, isso daí... Tanto que não foi do ano pro outro, né? É, e uma coisa também que eu queria citar também, a gente tem que lembrar que ano passado, o Nars de Sauber chegou em quinto. Não teve bandeira vermelha nem nada. E a gente lembrada do resto da temporada do Nasser, ele não conseguiu um resultado igual. A gente lembrar do Magnussen com o pódio na McLaren em 2014, que o resto do ano também foi decepcionante. A gente. Melbourne não é a pista que a gente consegue tirar conclusões assim. Mas com certeza foi uma excelente performance. O Wellington. Coloca então, né, já que vocês estão no embalo da Haas, né, o áudio do Hör, né, o Horácio, né, que falou, né, sobre a equipe, fez uma pergunta aí pra gente. Com certeza, eu vou pegar ele aqui. O grande amigo Horácio. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver assistindo o programa, a todos os membros da mesa. Primeiro eu queria falar que a Fórmula 1 está sem graça, isso é normal, mas ficou muito legal a posição da Haas. E uma brincadeira aqui, o Lourenço vence mais porque é mais fresquinho, ou é mais fresquinho porque vence mais? O que, que vocês acham? Um abraço. Olha, é mais fresquinho porque vence mais, esse safado aí. O Jarbão, quer responder essa daí do Horácio? Então, falar sobre a Haas, cara, era uma coisa que eu previa, porque como eu falei uma vez, né, que o cara não tá pra brincar. O cara não tá pra brincar. Então o cara foi e trouxe pra equipe dele, quem sabe. Diferente daquele balão de ensaio que a Toyota fez, passou 2 anos andando em tudo que é pista, chegou no vamos ver e nada. Mas, né? Mas a Toyota se deu bem também, Jarbão. É, mas... E depois virou o quê? Não foi lá grandes coisas. Não, verdade. Né? Então, o Gene Haas tá mostrando o que veio. Ele não. Mesmo tendo a grana que ele tem aí, tendo essa bala toda, o cara não tá rasgando dinheiro, não. Já é um grande começo. Tomara que continue assim, continue crescendo. E vai ser uma equipe americana a se estabilizar. Né? E vai ser o que o sonho de consumo do Bernie Ecclestone abrir o mercado americano. E vai ser legal também para, culturalmente falando, né, que pô, vai ter uma equipe americana depois de quantas tentativas, né, vai ter uma equipe forte, uma equipe firme. Né, então, o Haas tem a ganhar, né, a Fórmula 1 acho que tem a ganhar. E também a própria Fórmula 1 já começou bem, que não foi um domínio completo da Mercedes. A Ferrari andou no encalço. Tomara que seja assim o ano todo, que aí vamos ter disputa para assistir, né? Não só da mesma equipe, mas vai que a Red Bull também chega junto e vamos torcer para que essa Fórmula 1 melhore, né? Wellington, coloca aí o áudio, cara, do Ricardo também, que comentou sobre a Haas. Olá, senhores do Fórmula Full, lá vai a minha pergunta. A Haas foi só um vislumbre ou ela tem muito mais a oferecer? A gente teve bandeira vermelha, teve questão de uma troca a menos no pit stop de pneu. Será que foi só um vislumbre ou vem coisa aí? Eu queria fazer um pedido. Wellington, não tô bem hoje, cara, não tô legal, pô. Toca eco aí, vai, meu. Beijo pra vocês. Bom, Essa daí eu mesmo posso responder, tá? Eu acredito que foi aquela mensagem, né, que um dos membros da equipe passou, né? Tenham medo, a Haas está aqui, entendeu? Ela veio bem sedimentada, a tendência dela é de crescimento, porém, para ela ser algo, para fazer a Fórmula 1 tremer, ela precisa se desvincular com o tempo da Ferrari, até porque ela vai ser concorrente da Ferrari, né? Se ela quiser ser campeã. Ou ela fica num papel de Sauber ad eternum, né, como a Sauber tanto tempo fez, ou ela, né, vai para um caminho, né, se envolver melhor um pouquinho aí. Bom? E o Dani, só te pergunto, se ela tomar o lugar da Sauber, o que será da Sauber? Não, a Sauber tá quase falindo, cara. A Sauber tá numa situação triste, meu. A Fórmula 1, olha, né, se não dividir melhor o lucro, né, com as equipes pequenas, e não é um lucro pequeno, é 14 bilhões de dólares, foi em 2015, você vê um monte de equipe falindo e os caras colocando 14 bilhões no bolso. Isso é impressionante, gente, isso tá muito errado, tá? E tem tem uma mensagem, né, do Thiago Fischer também, sobre o Halo, né? E ele quer saber a nossa opinião sobre ela. Coloca aí, então, Wellington. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal da Fórmula Fu, rapaziada, amiga. Queria que vocês dessem uma discutida aí. O que vocês acham se com a... se esse ano já estivesse valendo a regra aí... A regra não, né? O novo sistema de proteção, o Halo, né? Se interferiria alguma coisa naquele acidente que foi muito feio do Alonso ali, mas graças a Deus deu tudo certo aí. Beleza? Um abraço a todos. O Wellington quer responder? Olha, eu acho que o mais importante ali foi o Santo Antônio, praticamente, né? A proteção de cima. Eu acho que o halo, ele é mais pra peças soltas, né? Mais pra... Nem pra impacto muito forte de frente na cabeça de uma coisa estacionária parada, eu não acredito que ele funcione tanto, não. Eu acho que o halo, ele... Né? No caso do Alonso, não faria tanta diferença. Faria, talvez, se ele batesse muito forte no chão, de ponta cabeça. Muito forte no chão. Sim, que não foi o caso. Eu acho que eu tenho essa ideia. Eu não... Acho que não. E aproveitando o ensejo, então, que pancada do senhor Alonso, hein? É. Assustadora. Eu acho que o Gutierrez teve sua parcelinha de culpa, né? Ah, o Wellington hoje já teve declarações que estão indicando. As equipes cederam a telemetria, não sei. O Gutierrez fez tudo certinho, cara. Você viu o vídeo lá que eu passei do... Eu vi todos. O próprio Alonso admitiu, ele errou a freada. Eu acho que ele não quis jogar muito pra cima do moleque. Mas se você for ver, por exemplo, a atitude do Palmer sendo ultrapassado e a dele, do Gutierrez, o Gutierrez ele deu uma ida pro meio ali e na última hora ele freou antes. Isso já foi visto no domingo. E ele puxou um pouquinho, minúsculo para a esquerda, que foi suficiente para dar um meio metro ali. Não. Na televisão eu vi gráficos da FIA mostrando que o Gutierrez freou no lugar correto. Mas não foi aquele erro todo. Não sei, não. Mas o Gutierrez não está tendo freada adiantada não, viu? O Alonso mesmo admitiu. Porque ali, se tu perceber, quando ele passa pela câmera do Gutierrez, pelo do Alonso mesmo, quando ele encosta na roda, ele tá nos 50 metros. É, né? E essa história do Gutierrez, ele tinha ido um pouco pra direita, né? Realmente, ele virou um pouquinho, desculpa, Dani, ele virou um pouquinho, mas, cara, foi tão pouquinho o erro do Alonso, não, tá? Além da freada, foi porque ele puxou pra esquerda, pra direita um pouco, antes de puxar pra esquerda também. Então, Gustavo, mas eu só tô querendo dizer, ele tem que puxar pra esquerda pra fazer a tangência da curva. Exatamente. Exato, mas que ele freou antes apareceu no gráfico da Sky F1 e mostrou que ele freou antes. Então, isso foi no domingo. Já ontem à noite, né, na segunda-feira, já tinha elementos gráficos fornecidos pelas equipes que não, ele freou certo. Não, entendeu? Mas não freou. O Reginaldo Leme apresentou essa explicação no Bem Amigos. Ele freou no mesmo momento que o Alonso. Mas ele estava à frente do Alonso. Mas ele freou no mesmo momento que o Alonso. Não, o Alonso estava... Não foi no mesmo momento não, senhor Wellington. O Alonso estava 27 km por hora mais rápido do que o Gutierrez. Mas devido ao quê? Devido à freada ou devido Deixou a dos dois. O Alonso freou bem depois, senão ele não estaria tão rápido. Então, um freia depois e um freia antes, depende do ponto de vista. Ou freia depois. Só que o meu ponto de vista não é embasado em eu acho, é embasado em Fernando Alonso. Não, você não está dizendo que o Fernando Alonso freou depois do... Wellington, ele está dizendo o seguinte. Não é o Daniel Gimenez, é o Fernando Alonso. Ele está dizendo o seguinte, que os dados das equipes diziam que o Gutierrez freou no lugar certo. O Alonso é que freou depois, então. Não, tudo bem. Mas aí o Alonso não ia conseguir fazer a curva. É isso. Provavelmente não. Provavelmente não. Então, tá bom. Então o Alonso errou a freada e bateu na traseira. Ontem e hoje. Culpado no Detran. Ah, tudo bem. Culpado no Detran. Então tá bom. Vamos porque vai em pequenas causas. A Haas manda o conserto pra McLaren. Põe uma pedra do lado da pista, os caras resolvem ali na... Perguntar um negócio pra você. Eu não sei se foi o Bernie Eccleston que declarou que se fosse há 15 anos atrás, o Alonso teria morrido. Acho que foi o Max Mosley. Foi o Max Mosley, isso mesmo. Eu achei um exagero, entendeu? Porque em 96, praticamente no mesmo lugar, o Martin Brundle decolou, a Jordan quebrou no meio, há 20 anos atrás, e ele saiu sem nada. Mas o Dani, há 20 anos atrás, o Jordan subiu e bateu no chão. Essa do Alonso, ele bateu no Gutierrez, o outro lado bateu na parede, ele virou e bateu no chão. Foi três batidas, Dani. Ah, sim. Mas, poxa, o Martin Donnelly voou fora do carro e sobreviveu em 89. Mas aquilo ali foi a mão de Deus. Aquilo foi a mão de Deus, Dani. Não, ali... Ali foi a mão de Deus. Tu viu do jeito que ficou o volante? Jesus! Eu vi a perna dele na pista. Cara, eu mandei um vídeo pra galera, cara. Que foi aquilo? Cara. Não, ninguém acredita que ele tá vivo. Quando chegaram pra olhar o carro, nem botaram nem a mão nele. Falaram, não, isso aí tá morto. Isso aí não manda pro necrotério. Não, foi impressionante mesmo. E já teve acidentes tão fortes quanto que os pilotos saíram vivos. Isso aí é muito relativo, né? Não dá pra você precisar disso. Né? Mas em termos gerais, a segurança dos carros é muito melhor do que há 15 anos. Não, isso... E o Max Mosley está puxando sardinha para ele também, né? Ah, claro. Porque ele que veio com as mudanças. Mas todo ano a Fórmula 1 aumenta o nível de segurança. Aumenta o nível de batida, de força, para sempre melhorar a segurança dos carros. Entendeu? 100% seguro nunca vai ser. Entendeu? É impossível, até porque se o cara dá uma panca no muro, né, a desaceleração faz o cérebro balançar na caixa craniana, o que dá aí o derrame no cara. A gente basta ver o que aconteceu com o Bianchi, né? Então, é que eu falo, cada vez que eu vejo uns acidentes desses na Fórmula 1, mais que invocado que o The Intimidator na NASCAR foi fatal. Eu não consigo aceitar aquele acidente foi fatal, cara, quando eu vejo esses, né? Foi uma coisa... O que tinha comentado, Wellington, do negócio do Halo, do Fischer, né, que o Fischer falou. Nesse caso do Alonso aí, talvez aquela roda dianteira pegaria. Não sei exatamente onde é que começaria o tal do Halo, mas não sei se tu deu pra. Se vocês perceberam assim naquela primeira imagem, quando ele bate no muro. Aliás, antes dele bater no muro de fora, o pneu vai parar em cima do bico, né? O pneu foi. Chassi. Um pneu do Villeneuve foi que matou um fiscal naquela curva. Naquela curva mesmo. E depois disso, eles tentam colocar um cabo, não sei se é por dentro da suspensão, mas hoje em dia o pneu é muito preso demais, entendeu? Que o maior temor em um acidente também é o pneu sair voando, que foi o que matou também o Henry Surtees. Não, e também teve o caso do fiscal, né, aí no mesmo local. Entendeu? Passou da janela que o fiscal ficava quando o Villeneuve bateu lá, cara. Outro que também renasceu num acidente bem parecido foi o Robert Kubica, né? Aquela vez no Canadá. Nossa senhora. Agora, você viu a capa do jornal lá da Inglaterra? Vi. O Alonso Leno? O homem mais sortudo vivo. Mais ou menos assim, né? O sobrevivente mais sortudo, né? Seria. A tradução mais literal, será? Mas foi assim, cara. E o Alonso fazendo aquela cara, né? O Alonso tá bom pra fazer pose ultimamente, viu? É o que resta pra ele virar modelo, né? Não, e ele, a pose dele, a hora que ele saiu da McLaren, a perna esquerda deitada no chão, a da direita recolhida, a mão sobre a perna, foi igualzinho quando ele bateu em Interlagos com a Renault, né? E ele ficou sentado lá, encostado no muro lá do café, se não me engano. Né? Isso desse foi 2003? É, eu vi essa, eu tava na frente dessa batida aí. Foi a cena com o meu cunhado lá, né? Se molhou um pouquinho, né? Porque realmente parecia eu não sei precisar vocês, cara. Imagina uma bala ricocheteando, né? Sim, deve ser absurdo. Cara, assim. O barulho. Sim. Oi? E o barulho também, né? Deve ser. E foi isso que a gente viu na nossa frente. Passou o Weber, deu aquela girada, a gente já ficou impressionado. A hora que a gente vê o Alonso vem com tudo. Mas ele é louco, né? Todo mundo reduziu, ele veio que nem um tiro. Aí pegou o pneu, levantou, cara, mas ele bateu do lado interno e foi bater do outro lado, cara. Ele ricocheteou entre os muros, cara. A gente viu isso interlado. Bimbo. Aí eu olhei pra calça do meu cunhado e falei, Jesus. Tava chovendo. Eu falei, cara, faz 2 horas que acabou a chuva. Vai, mijou na calça aí. É. Não foi só ele não, viu? Tem muita gente ali que se borrou ali, viu, cara? É, o Aylor tem uma história também parecida com o ex-cunhado dele. É sempre ex-cunhado, porque os caras não querem admitir que são eles, entendeu? Mas assim, a sensação é que o cara ia morrer, entendeu, cara? A sensação era essa, né? Todo mundo pensou isso. Mas é isso aí, cara. Vamos falar então agora do Verstappen? Mad Max, né, Verstappen? O cara tava possuído na corrida, né, cara? Depois dos erros lá da Toro Rosso, justiça seja feita, ele ia chegar bem à frente, né? Mas as atitudes dele, né, na hora que ele estava se recuperando na pista, exigindo, brandando que o Carlos Sainz saísse da frente dele, aquilo foi recebido muito mal, né? Inclusive na transmissão do Sport TV, né, foi dito, foi chamado, né, como chama o narrador do Sport TV, rapaz, esqueci agora. Sérgio Maurício, né, chamou ele de bebê chorão, né? O que vocês acham, né, Jarbão, Gustavo, Wellington? Eu, na minha opinião, achei que é direito do Carlos Sainz brigar pela posição. Entendeu? Não, do mesmo jeito, e deixa eu já começar já, do mesmo jeito que ele falou não tão enfaticamente em Singapura, o Carlos Sainz teria o mesmo direito de chegar e falar não. Tanto que a equipe não chegou nem a pedir. Ela só chegou e falou, o Max vai tentar te passar. Entendeu? Agora, se o Max vai lá e quer ultrapassar, ele vai lá e ultrapasse. Ele gritou, ele xingou no rádio. Eu acho que subiu a cabeça dele esse oba-oba na Fórmula 1. Ele é muito jovem, né? Imaturo. E ele tem todo o tempo do mundo, ele tem que esperar, ele tem que... E o erro dele também acabou com a carreira dele ali. Não, e o pai fica na orelha. Mas... O pai fica incentivando, sabe? O pai, meu, é um detraqueiro, a gente sabe muito bem. Agora, ele só tem que tomar cuidado pra... aprender com a crítica agora, não achar que todo mundo está errado e chamar a atenção dele, porque se ele continuar nessa personalidade dele aí e piorar, porque ele está numa equipe pequena, a Toro Rosso está com um carro melhor que da Red Bull. Daqui a pouco, eles vão começar a jogar nas costas dele, ou o Sainz começa a ter um resultado melhor que o dele, é capaz do menino pirar, entendeu? Ele tem que tentar ter maturidade. Um dia depois do outro, conseguir uma volta depois da outra, uma curva depois da outra, procurar o resultado e bola pra frente, porque automobilismo é assim. Ele chegou, subiu rápido, ganhando tudo, todo mundo jogando confete nele, e corrida, Fórmula 1 não é assim não, cara, não é sempre que você ganha. Né? Toma cuidado. Não, realmente, né, meu, de repente aí, ele começa a ser mal visto. Ele ainda, se não me engano, não tem 19 completo, né? Ele é muito imaturo, gente. É muito. Eu com 19 anos parecia um retardado no meio da rua. Entendeu? E mais também, né? É, usando lecheval. Nossa. Eu acho que a Toro Rosso tem que chamar uma governanta, uma babazinha lá. É. E dar uma segurar o menino, viu? E o Jarbão, você acha da atitude dele, cara? Você que é um cara que a gente percebe. Sempre busca um equilíbrio nas opiniões, né? Julgue aí, então, o nosso amigo Verstappen. Bom, é o seguinte. Primeiro de tudo, pode ter sido um calor do momento. Devido aos erros e tal, piloto se frustra facilmente, a gente sabe disso. Né? Nossa, se vocês acharam o Verstappen um absurdo, cara, se vocês pegam pra ouvir rádio de NASCAR, então vocês enlouquecem o que vocês ouvem, certo? Então, duas coisas, eu acredito, vamos lá, vamos crer que foi calor do momento, certo? Porque se não foi calor do momento, o seu Verstappen anda com a bola muito inchada, aliás, bem inflada, né, desses últimos anos aí, em comparativo com o Senna, fica o bambambam, porque é o cara. Há anos eu escuto isso, nunca vi nada nele, até hoje. Né? Então, se é o bambambam, então você vai ter que mostrar serviço, amigão. O primeiro cara que você tem que bater na Fórmula 1 é seu companheiro de equipe, que tem um carro igual ao seu. Se não bater, sócio, você já era. Gustavo? Não, concordo, cara. Concordo bastante com você. Mas eu quero ouvir também Gustavo Full. Bom, então, eu acho que subiu um pouco a cabeça ali pela situação, né? Que ele tinha se viu prejudicado e com um desempenho melhor ali que o companheiro de equipe dele, que não conseguia passar. Quem é que tava na frente mesmo? Era o Sans? Em alguém? Não, a frente do Sans. Acho que era o Button, não era? Não, era o Huckenberg. Huckenberg. Então ele não conseguia, o Sainz não conseguia se aproximar do Huckenberg, e ele sentiu que ele podia, só que ele não conseguia também passar o Sainz, e aí ele veio pedir para a equipe para dar passagem. Digamos que dá para considerar como se fosse um deslize, né? Mas pegou bem mal, assim, de forma geral. Não foi muito legal, porque simplesmente ele rechaçou esse tipo de ordem no ano passado, então não ficou legal aquilo ali. Não pega bem mesmo, né, cara? Não é ele querer tudo pra ele, é complicado. A gente sabe que piloto vencedor é assim, mas eu ainda insisto na tecla que ele ainda não cruzou a fronteira de saber o que é certo e errado plenamente e o que é ética, né? Mas vamos aguardar aí, tá? Eu acho que se os dois tivessem um relacionamento melhor desde o ano passado, né? Era basicamente um virar pro outro e falar: ó, pô, tá mais rápido, pode passar, entendeu? Mas isso já tinha que vir de um tempo, não ia ser ontem que isso ia acontecer. Não adianta o Starlet lá achar que, né? E preciso esperar um pouco o Max aí. Eu percebo o Max fazendo uma corrida boa e o restante daqui para acontece de tudo, né? Então vamos esperar um pouco, que tem que entender a genética, ele é filho de quem ele é, né? Então todo cuidado é pouco. Né, tomara que a mãe dele seja uma boa motorista, né? Porque de repente passou um gene pro filho, porque do pai eu não espero nada. Mas nada ao cubo, a décima potência que você imaginar. Entendeu? Então eu quero esperar aí saber se a contribuição genética da mãe foi muito boa mesmo. Tá? Mas, Wellington, você queria falar dos pneus aí, né? Da estratégia de Mercedes e Ferrari? Então, cara, só também. Fala da largada, porque mudou o procedimento de largada, né? Antigamente eles tinham duas borboletinhas atrás, né? Que uma segurava o ponto de embreagem e outra ele soltava rapidinho. Então mudou. Agora é aceleração e embreagem na mão. E o Vettel na largada ele mostrou. Parecia um Draxler passando as duas Mercedes, né? Depois o Nico na primeira curva se jogou pra cima do Hamilton. O Hamilton perdeu a aceleração e acabou em sexto, né? E nisso, cara, se não tivesse o acidente do Alonso, o Hamilton tinha acabado com a corrida dele, cara. Porque na última volta, antes do acidente, o Hamilton estava 37 segundos atrás do Vettel, preso atrás do Sainz. Ele não passava o Sainz de jeito nenhum. Então, quando voltou, ele só ficou 6 segundos atrás. E logo o Sainz e o Verstappen, que estavam com pneus mais macios, pararam em 10 voltas e o Hamilton ficou em quinto, né? O Ricardo parou de novo e o Hamilton acabou em segundo, porque o Vettel também deu pouca volta naquele pneu dele. O que acontece? Falar da estratégia de pneus, principalmente do Vettel, cara. O Vettel, ele depois de ter parado da bandeira vermelha, ele só deu 15 voltas com o pneu super macio usado. E ele não conseguia andar nem um segundo mais rápido que o Rosberg, de pneu médio. Para ter uma ideia, o Rosberg foi até o final da prova com o pneu médio. E a relação de tempo entre a pior e a melhor volta dele foi de 2 segundos de diferença. O Vettel, ele conseguiu andar 3 segundos mais lento entre os dois pneus macio e super macio, com uma parada no meio. Então ele perdeu um grande tempo e não tinha nem velocidade. Quer dizer, a Ferrari rodou, tomou um chapéu na, no, na conservação de pneu e velocidade da Mercedes. Foi por isso que o Vettel perdeu a corrida, praticamente. Né? Não sei se deu para entender ou foi meio confuso. Deu, claro, louco. Isso é extremamente claro, né, quando você fala. Só quando não tem a paixonete lá da Lorenzetti que você... Né? Não, o Lorenzo é apenas mais rápido, mas a gente já falou disso. Né, quem é, é, né? É talento, entendeu? Mas é, talento. Mas vamos esperar, né, que a Ferrari... O Lauda falou que a Ferrari chegou na Mercedes e vamos ter batalhas no final do ano. É o que todo mundo quer, velho. Bom, outra notícia sobre a Fórmula 1, né, cara, que já veiculado notícia, a gente não precisa nem comentar muito, né, isso aí é obviedade, o talento que ele tem, que é o Daniel Ricciardo, tanto a Mercedes quanto a Ferrari estão interessadas no passe dele, né, mas a Red Bull já está fazendo, né, bico aí para a Ferrari, né, já está dizendo que para ela não vai, não sei o que lá, mas é aquela novela de sempre da Fórmula 1, né, o que se fala não é o que se lê. Né? Então vamos ver como que evolui isso. É claro que qualquer equipe vai querer um piloto como ele, e já disse ter interesse também da Mercedes sobre o Max Verstappen, né? Também vamos ver como isso aí acaba, tá? Outro que eu estou assim, meio injuriado é com o Daniil Kvyat, né? Que na minha opinião está, né, fazendo muita corrida apagada aí, tanto no ano passado quanto esse. Claro que teve seus momentos, mas pelo que se esperava dele não é o que está rendendo. Nem largou, tá? Essa corrida, né? Que nem ano passado. Ai, que viagem. Bom, e tem uma notícia aí que foi meio chata, né? Que Monza deve deixar definitivamente, né? Agora parece que já não é mais aqueles boatos lá, Bernie Eccleston, né? Mas problemas, né? Porque a pista vai receber a moto velocidade. O Eccleston continua aquela mania de matar categorias, não querer dividir autódromo, né, cara? E aí tá ficando meio ruim, né, cara? Se você perder Monza, vai ser. E tem a possibilidade de voltar em Imola, né? Que por outro lado, eu acho uma pista interessantíssima. Né? Eu achei que caiu uma carga negativa sobre Imola pelos acontecimentos lá de 94, né? Tanto Ratzenberger quanto Senna, tá? E depois mudaram lá a curva, sabe? Porque ali é uma solução difícil, tem um rio ali atrás, então não daria para tirar muro, sabe? Mas mataram o traçado de Imola quando fizeram aquilo, né? Para mim, uma das pistas mais legais que eu mais jogava em simulador, cara. Vamos ver aí se isso vai se confirmar mesmo, né? E se a gente vai perder o GP da Itália com essa disputa, né, entre, né, a administração do autódromo, né, que é o Automóvel Clube da Itália, o ACI, e o Bernie Eccleston, tá, que não quer de forma alguma a moto velocidade e o circuito mudando para receber a moto velocidade, né? Vamos aguardar. O problema é grana mesmo. E outra coisa, gente, que eu queria abordar aí, o acidente do Alonso, por exemplo, se tivesse acontecido em outra pista, né, praticamente acho que não teria acontecido prejuízo nenhum, né? Que a McLaren tomou um prejuízo de $1.200.000 pelos estragos, né, no carro, PT, perda total, entendeu? E se fosse em outro circuito, cara, não teria um muro tão perto, tirando o Canadá, Mônaco, né, e Sochi na Rússia, né, e algumas partes de Interlagos, não tem um muro tão perto assim, ele ia para uma área de desaceleração com asfalto. Isso mesmo, Dani. Foi a caixa de brita que capotou, sim, o carro. Ele pegou grama, ele pegou muro, aí grama, né? Porque primeiro ele tem um impacto no muro, para depois ele sofreu o efeito da grama que faz ele começar a capotar até. Né, você vê que vai subindo a terra ali. Aí depois chega na brita, meu, aí ele começa a quicar na brita, né, cara? Então, e a hora que a câmera passa rápido, né? Que eles colocavam em câmera lenta, né? Mas a hora que deixaram passar na velocidade normal, nossa, parecia um tiro, né? E realmente isso daí, eu acho que essas reformas que em Melbourne não existem, Interlagos, por exemplo, a maior parte dele tem, né? Eu acho que se fosse em qualquer outro circuito, a chance, né, dele ter sofrido esse acidente com essa plástica toda seria menor, né? Então eu vejo que num futuro aí, né, não sei quantos anos, mas pode ser que a Fórmula 1 abandone circuitos com os muros próximos da pista. Você não tenha dúvida, se acontecesse alguma coisa com o Alonso, né, isso daí ia ser revisto, tá? E a última, né, notícia que a gente destacou aqui, Hamilton pede mudanças no comando da Fórmula 1, né? Então, todo o processo da Fórmula 1, ele quer que mude essa coisa toda, tá? Vamos ver então, vamos aguardar aí, né, se vai ter mudanças, entre o Hamilton pedir e acontecer é muito difícil. É, e ele fica mexendo muito com o Bernie Ecclestone, daqui a pouco vão mudar ele da Fórmula 1, viu? Fica mexendo com o Bernie, que ele é meio vingativo, velho. Não, o Bernie? Jarbão, mais alguma consideração? Não, não, no momento nenhuma. Né, uma pena aí por Monza. Né. Tá complicado. A Fórmula 1, à medida que o tempo passa, está deixando cada vez mais as raízes de lado. E deixar Monza é uma perda muito grande. Então, sim. Sei lá, tomara que isso não seja verdade, né? Mas. Não, eu li um texto essa semana, não lembro o jornalista que foi, não sei se foi o Américo Teixeira, não sei. Que estava comentando sobre a Fórmula 1, né? Ela consegue se complicar sozinha. Porque ela tem muito mais público que qualquer outra categoria em nível mundial, digamos, né? Se você somar a NASCAR nos Estados Unidos, é difícil. Mas em nível mundial, por mais eventos que tem nas outras categorias, tudo, a maior atenção do mundo é para a Fórmula 1, entendeu? Com mais apelos e tal. E ela consegue, com o regulamento, quebrar ano após ano. Ou é a beleza dos carros, que é comprometida por umas soluções ridículas que fazem, ou é o espetáculo, ou é o sistema de classificação, ou é os pneus. Olha, gente, é difícil, viu? Quando é que a Fórmula 1 vai acertar, cara? E ela estava acertando uns anos atrás. Bom, mas é isso. Gustavo, alguma consideração? Não. Gustavo é estilo direto e reto, né, o Everton? Kimi Raikkonen. Participação Kimi Raikkonen. Ele vai comentar como Kimi. O que você achou da corrida, Gustavo? Legal. Não, a única coisa que eu poderia dizer é que é o efeito erva daninha, né? Que vai acontecer. Eles espremem para mudar, para mexer no circuito, depois espremem para tirar dinheiro, aí o circuito original fica uma porcaria e ainda tira a corrida do lugar. Enfim. Pois é. Mas. O maior crime que eu acho que cometeram foi com o Fuji, né? Ai, cara. Quando falava Hockenheim. Outra. Não, Hockenheim pra mim foi. Eu quase deixei de ver Fórmula 1 ali. Era a pista preferida minha. Eu adorava aquela pista veloz. Eu gosto de altíssima velocidade, né? Vocês já perceberam. Os caras me vêm com aquele papo lá. Eu Silverstone também. Já mataram um monte de coisa. Hockenheim não é nem sombra do que foi. Entendeu? Não, então. E o que falar. Era Silverstone original? Sim. Se tivesse formado direitinho dentro daquele formato, o que ia ser essa pista? Não, aí me vem com Baku. Meu Deus do céu. Tomara que eu esteja enganado. Tomara que eu esteja enganado. Bom, mas é isso então. A gente vai ficando por aqui, tá? Então, mais uma vez, a gente pede o apoio para o Instituto Ingo Hoffmann, né? Acesse ingohoffmann.org.br. Nossos contatos, então, nosso site é formulafu.wordpress.com. Nosso e-mail é formulafu1@gmail.com. Mande lá sua mensagem. O grupo do Fórmula Fu e a página do Fórmula Fu você encontra também no Facebook, o Twitter, @DanielJumento79. Nosso Instagram, @FórmulaFu. E lembrando que temos o grupo no WhatsApp. Mande sua mensagem, né, no Facebook meu, do Wellington, ou do Gustavo Fu, do Jarbão. Peça para ser adicionado ao grupo. Temos um grupo off-topic e um grupo só sobre automobilismo, tá? E a gente vai trocar uma ideia aí, discutir, né, os mais variados assuntos com vocês. Então, com oferecimento do Seb Tatkok de Araçatuba, novos alunos inspiram uma nova escola com o sistema Grow Up. Nós vamos ficando por aqui e até semana que vem. Fiquem com Deus e tchau! E agora uma musiquinha para Max Verstappen. at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. Get my fair share of abuse. Singing words gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50 amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You just might find you get what you need. Oh, baby, yeah. Oh. I went down to the Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. Ill. We decided that we would have a soda. My favorite flavor, cherry red. I sung my song to Mr. Jimmy. Yeah, and he said one word to me, and that was there. I said to him, you can't always get what you want. Just might find. You get what you need. Oh yeah. It just might find, it just might find. gravando. Peraí. Agora tá gravando. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando o podcast Fórmula Full. Eu sou Daniel Gimenez e é com muito orgulho que eu vou apresentar meus companheiros de bancada, o Wellington Leal. Olá, pessoal. Acabou a espera. A Fórmula 1 voltou. Nossa, mano, o que, que é isso? Eu achei que era. Que você tinha feito propósito, cara. Que aí era moto pra passar a rua. Que porra é essa, velho? Diz quando isso acontece. Voltou, bro! Coloca no fim, que os caras vão dar risada. Caralho! Vou gravar de novo que eu parei essa porra aí. Não, mas você gravou, já tudo? Gravei. Bota no final, cara. Vamos lá. Cara, imagina o ouvido do Jarba assim pra nós. Não trincou o vidro aí, Jarba? Não, cara, ainda bem que a janela tava aberta. Isso era mais um prejuízo. Vamos lá, gente. Se uma moto ainda, né, mas... É. Pode ir, Wellington? Tá gravando já. Bom dia, boa tarde ou boa noite, estamos começando o podcast. Meia-noite vai acabar essa porra. Cacete. Tafarão! Ai, caramba, peraí, cara. Peraí. Vai, vamos lá. Pode ir, Wellington? Pode ir. Espera um pouco. Vai. A mulher tá rachando o bico aqui, rindo, cara. Vamos lá, vai. Pensa na morte do Senna, vai. Ah, vai se fuder, cacete. Não tinha nada pior pra você mandar eu pensar, não? Tá, pensa na sua avó pelada, vai. Tá velha gostosa, cara. Peraí. Vai. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando o podcast. Ai, meu Deus do céu. Tô imaginando que essa moça vai passar de novo agora, porra.